Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Então tá gravando, beleza. Então beleza, então tá gravando aí e o outro provavelmente já tava gravando um pouquinho antes. Já estava gravando isso. Tá, deixa eu deixar isso aqui pronto, isso aqui, deixei tudo fechado pra ficar com a banda aí liberada. Acho que é isso aí, acho que podemos começar. Então vamos. Aquecer os músculos vocais. Estão tão destreinados por tanto Nossa, tempo. Nossa, tá enferrujado já, cara. Ah, então vamos lá, né? 1, 2, 3. Não. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Estamos de volta para a única coisa que nunca falha ano após ano, o EDM dos Zenis. Cara, eu acho que, é assim, realmente, quando acabar o EDM, vai ser o ano que a gente olhar e falar, não vai conseguir gravar o Enis. Essa vai ser a pedra, sabe, no caixão, assim. Enquanto houver Enis, haverá EDM. Fato. Pois é. E sabe o que eu acho, mais impressionante? Você não vê isso porque eu que tenho acesso lá à página, né, do ED, nossa página no Facebook. Pra quem tá vendo aqui não sabe, a gente tem uma página no Facebook, tá? E, cara, eu juro pra você, assim, dia sim, dia não, tem uma pessoa nova dando like naquela página. E a gente não lança episódio o quê? Há 8 meses? Tudo isso já? Caralho. Tipo, sei lá, sempre. Mas, bom, primeiro vamos nos apresentar, né, pra quem... Vai que é a primeira vez que alguém tá ouvindo isso aqui. É uma então, boa porta de entrada, inclusive. Pois é uma boa porta de entrada. Eu sou o Guilherme, vulgo Chess, também conhecido por @ravena com 2 vezes no Twitter. Faço aqui, sou aqui, né, um dos hosts desse simpático podcast de RPG, e comigo está... O Vitor, também conhecido como @capivara, com KW, no Twitter. É, mas você tem a sua apresentação maior, sua apresentação estendida agora. Porque é verdade. As pessoas te conhecem mais por outras coisas do que pelo EDM. Não sei se mais, mas elas conhecem também. Ah, cara, é mais. Pelo... Atualmente, levando em conta tudo, é mais, sim. Que é o Tear dos Mundos, um canal de streaming de RPG, em que eu e alguns colegas fazem. O Vitor nunca aparece, a gente convida, mas não vai. Então, tem esse papo pra... que você convida. Pra jogar com a gente, caso vários jogos lá. Então procurem lá no tem canal no YouTube, o Tear dos Mundos, tem no Facebook, vários jogos aí pra vocês verem a gente jogando e mestrando e pondo um pouco em prática o que a gente fala aqui, né? Tentando, pra não ficar muito teórico, né? Fato. E hoje nós vamos falar do Zenny Awards. Cara. Que, Vitor, vamos supor que eu não sei de nada, eu caí aqui de paraquedas. O que são os Zenny Awards? Então, você sabe o Oscar? Bom, o Enis, ele é a premiação pro RPG... Dito, eu tenho essa brincadeira de falar que é o Oscar do RPG, porque ela é, entre as diversas premiações que a gente tem, ela é a maior, teoricamente a mais importante premiação do RPG. É feito pelo site, né, pelo IEN World, que todo ano elege os indicados em diversas categorias. Tem votação antes para ver quem vão ser os juízes que vão eleger os indicados. E eles são eleitos através do voto popular na Gen Con. Aliás, era assim, né? Agora... Exato, agora é tanto internet quanto na Gen Con. Quanto na Gen Con. Essa parte de, era sempre um viés que a gente tinha, que era, ah, isso aí só pode votar o cara que vai na Gen Con, que querendo ou não, por um prêmio que é tão grande, né, não tem um paralelo na indústria em outro lugar, né, talvez o mais próximo que a gente tenha muito assim afastado seria o Origins. E o Origins ainda lida com outros hobbies, não é só o RPG. O RPG é uma parte minúscula do Origins. Uhum. Então, abriu-se essa votação e aí meio que esse viés de escolha saiu, né? E a gente vê aí, ou não, o resultado dessas diferenças. Mas esse é o episódio tradicional do Escudo do Mestre que a gente tira para dar uma olhada nos indicados, né? Tentar fazer as nossas previsões de quem vai ganhar, quem a gente gostaria de ganhar, quem deveria ganhar, mas vai perder. E também é sempre um momento do ano que você pode conhecer coisas novas. É sempre um momento do ano que a gente se depara com livros que estavam fora do nosso radar, livros de RPG que a gente nem sabia que existia e que acabam sendo boas descobertas incríveis, maravilhosas, né? Já acontece, todo ano tem alguma coisinha. Sempre tem, que normalmente causa um rombo terrível na carteira. Ah, não, a gente tem o momento, né, pré-Enes, que gasta, tem o momento pós-gravação desse episódio, que também gasta, e quando saem os vencedores, às vezes também rola uma outra onda. É verdade, verdade. Mas é bacana, porque sites como DriveThru RPG e afins costumam fazer promoções para os indicados ou ganhadores, alguns dos indicados às vezes... fazem promoção do seu material também, como é o caso de alguns aqui que a gente vai citar. Então é um bom momento para adquirir esses RPGs também. Sim, sim. Lembrando sempre, né, que fazendo um pequeno caviar, a gente não conhece tudo, não leu tudo, né? Pelo amor de Deus, a gente não. Bem que eu queria, mas a gente não consegue. Definitivamente então... a gente não jogou tudo, né? Não. Não. Isso não. Mas é tem mesmo. Coisas que a gente jogou. Tem coisas que a gente jogou, tem coisas que a gente leu, tem coisas que a gente só deu uma passada de olho por cima, ou achou promissor ou interessante. Então a gente vai guiar a discussão mais ou menos por ali, o que, que a gente acha de cada produto, se a gente já jogou, se é interessante, se não é, enfim. O que eu penso é que o trabalho para ser um juiz do Enes deve ser um trabalho de cão, né, cara? Porque, sei lá, verdade. Você foi eleito, teoricamente tem todo um respaldo, que depois, acho que o único juiz que o trabalho acompanha com regularidade é o Kurt Weigel. Né? Uhum, uhum. Os outros juízes eu não acompanho, assim, acompanho. Muitos eu não conheço, né? E, cara, o cara tem que ler RPG como se não houvesse amanhã, sabe? Pra mandar esses indicados. É coisa pra caralho mesmo. Mas ele se dispõe a fazer isso e a gente aproveita. Amém. Então, vamos aos indicados. Então, a primeira categoria que a gente sempre começa falando são os vencedores do Juts Spotlight. Porque, como é que funciona? Os juízes, eles fazem uma seleção dos que seriam os indicados, né? Entre eles, as melhores aventuras, as mais votadas vão para o voto popular. Mas tem algumas coisas que os juízes olham, que eles acham que é muito bom, que é muito diferenciado, mas que acabam muitas vezes nem entrando na lista de indicados. São prêmios dos próprios juízes, eles acham que vale, aquilo é um spotlight, né? É um destaque. Exato. Daquele ano. Quase aquelas menções honrosas. Menções, né? Aquela honrosas, coisa, né? Exato, aquela coisa que o cara acha que é bom, mas não entrou. Acabou não na briga. Entrando. E aí é sempre a primeira indicação que a gente vê. E nesse ano a gente tem o Reapers Resurrected, o The Ninja Crusade 2ª edição, Tales from the Yawning Portal para D&D, o Coriolis The Third Horizon e Broodmother Sky Fortress. Para Lamentations of the Flame Princess. Então... desses daí falando, né? O Reapers Resurrected, eu li. Você conhece esse do Pra Savage Worlds? Conheço, é aquela parada meio Van Helsing, meio. Meio aquele filme do Van Helsing com o. Exato, com o Wolverine, meu Jesus, esqueci o nome dele. O Hugh Jackman. Hugh Jackman. É isso aquilo mesmo. Mas tem aquela pegada de que os caçadores eles arrancam partes dos. dos monstros e implantam neles mesmos, então você tem toda uma mecânica para emular isso. E teve essa nova. É um suplemento antigo de Savage Worlds. Isso aí da época O Reapers é bem antigo. Sim, da segunda edição de Savage Worlds já existia Reapers. E aí teve essa nova versão, que é o Resurrected, que eu não cheguei a comparar. Eu cheguei a ver a edição antiga ali, era bem na época que eu tava na vibe assim, de Savage Worlds. E eu não cheguei a ver o Resurrected, mas tem muita gente falando bem, cara. Então, sei lá. Deve ser bom, a maioria desses jogos standalone não, né? Mas esses suplementos do Savage Worlds tendem a ser bem melhores. Ele era um que ficava meio fora do radar, assim, o pessoal não falava muito, né? Eles falavam muito daquele que chegou a sair em português, a Cursed, né? E a Cursed tem muito mais destaque que o Reapers. Mas o Reapers Resurrected tá fazendo um certo bafafá. É, sim. Tem o Ninja Crusade 2ª edição, que é um livro que eu ainda não li, mas é basicamente um Naruto RPG. Escolha seu clã ninja, monte seus jutsus. É, tipo. E de porrada, mais ou menos essa tipo pegada. Assim, não me interessou muito por causa do tema, cara, que eu tô meio saturado disso. Tales from também the... não é nada que eu olhei e falei, isso aqui. O Tales from the Yawning Portal, esse é legal você falar, que acho que você conhece mais que eu. É uma coletânea de aventuras clássicas de D&D, remasterizadas, vamos dizer assim, para... HD Edition. Exatamente, para a quinta edição. E é legal porque tem muita coisa antiga e muita coisa boa ali com esse tratamento da nova edição. Tem desde clássicos modernos, vamos dizer assim, como Dead Intake, uma aventura que saiu na transição do D&D Next para o D&D quinta edição, mas ainda não estava com as regras certinhas. Tem coisas clássicas da terceira edição, como Cidadela Sem Sol. Coisa clássica de antigão, como a famosa e famigerada Tomb of Horrors. Agora é Tomb of Annihilation, né? A Tomb of Annihilation é outra parada. Ah, é? Eu achei que Tomb of Annihilation fosse tipo o remaster da Tomb of Horrors, assim. Não. Remaster da Tomb of Horrors é Tomb of Horrors mesmo. A Tomb of Annihilation vai ser uma campanha completa, que vai ser quase que uma continuação da Tomb of Horrors. Tanto que o Acerarak vai ser o vilão final, né? O Lich do... o Acererê. Continuação de Tomb of Horrors, se você sobreviveu. É mais ou menos essa ideia. Tem elementos familiares, né? E aí vai ter a Tomb of Annihilation, né? Que vai ser o novo Lair do... Nossa Senhora. Mas envolve dinossauros zumbis, então isso é legal. Tá aí. Por que não, né? Eu acho um bom livro para quem joga D&D 5ª edição e quer ter uma experiência passando pela história do D&D. É um excelente suplemento, acho muito bom. Tem o Coriolis, The Third Horizon, que eu cheguei a ler uma boa parte do livro. Você chegou a ler? Eu skimmed o livro, né? Eu achei lindo pra cacete. Aqui a temática Mil e Uma Noites e tal não me pega muito. Cara, é legal, assim, pra quem não sabe, é um sci-fi, um space opera, e a inspiração deles é cultura árabe, Mil e Uma Noites, é Mil e Uma Noites no espaço, o pessoal resume assim bem. Mas é mais do que isso, assim, tem um monte de lance de religião, tem mecânicas que integram você, por exemplo, você tem uma necessidade religiosa de fazer uma oração em determinado momento do seu dia. Só que isso confere para o seu personagem um certo bônus. E se você não fizer, te dá penalidades, entendeu? Então eles integram muito bem essas coisinhas de jeito. É uma leitura muito gostosa, assim. Puta, é um livro bem gostoso. Só que as regras... Daí as regras me pegaram um pouco, assim. Mais de regra do que eu tô gostando. É o sistema do Mutantes, não é? Na verdade, assim, toda vez que eles falam, eles usam esse... Eu não sei o nome desse sistema do Mutant, mas pra cada jogo eles dão uma mexida. A gente vai falar de um outro jogo mais pra frente que usa também. Eles dão uma mexida. Também não é nada demais, assim. É um sistema que ele não atrapalha, mas ele também não ajuda. Desanimei aí, sabe? É um livro que me surpreende não estar em outras categorias, especialmente de arte e afins, porque ele é muito, muito bonito. Cara, e foi a única menção. Tipo, não teve mais gente mencionando. Eu acho que, sei lá, a impressão que dá é que esse livro o pessoal não teve contato, não é possível. Porque, tipo, tem outros livros que eu acho que estão... Ou então escolheram, porque tem outro livro, quando a gente vai falar de arte, que eu acho que tá pau a pau com ele, que tem mais menções na parte de arte, assim, principalmente, do que o Coriolis. O Coriolis, talvez, até de leitura, sabe, de best writing, fosse uma boa indicação. Mas, enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, né? Pois é, e por fim, o Broodmother Sky Fortress, do Lamentations. Porra, total. Cara, eu adorei esse livro, essa aventura, né, na verdade. É, se bem que ela é típico stuff de Lamentations of the Flame Princess, né, então espere morte, desespero, gore e afins. Mas o que eu acho que vale mencionar nessa aventura, além de ser uma aventura muito boa, é que ela tem uma parte excelente de tabelas e de ferramentas pro mestre para gerar encontros, gerar situações, gerar problemas, gerar pedaços da fortaleza. É bem legal pra... vamos dizer assim, o GM Toolkit que vem nela é quase mais interessante que a aventura em si, sabe? Entendi. É, cara, eu dei uma olhada por cima, assim, eu achei... É menos uma aventura e mais um... Quase um mini cenário, conceitos de aventura, um lugar pra você explorar, né? Isso é muito comum no Lamentations, assim, pela própria proposta do jogo mais aberta e mais old school e tudo mais. Ele é mais outras aventuras famosas como... Red and Pleasant Land e Base of the Blue Medusa também são todas assim. É mais um playground para o mestre fazer situações, encontros, aventuras interessantes do que uma aventura, tipo, vá do ponto A ao ponto B. Eu achei interessante, assim, os inimigos, né, que é esses titãs que são meio elefante, meio tubarão. Um negócio muito maluco, né? Tipo, é bem a cara de Lamentations, assim. É tipo um centauro, pra quem não tá ouvindo entender. É tipo um centauro, e a parte que seria o cavalo é um elefante, e a parte que seria o corpo humano é tipo um torso e uma cabeça de tubarão, e os braços, entendeu? Só que são tipo titãs, assim, são uns bichos maiores, mais fortes e tal. E tem uma ilustração que é meio que mostra que nem como se fossem uns super-heróis enfrentando eles, assim. E eu fiquei pensando, nossa, às vezes, sabe, aquela aventura, fazer uma aventura inicial pra reunir um grupo de super-heróis. Uma raça alienígena invadiu a Terra. Tipo, o próprio, 1 milhão de vezes, o próprio desenho da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, os primeiros episódios eram isso, né? Aí eu fiquei imaginando, isso aqui seria um negócio interessante, né? Mesmo porque tem os monstros, tem alguns que são descritos com personalidade, né? Tem uns separados, assim. Mas, enfim, né? Eu achei estranho ele estar aqui, assim, tipo... uma aventura pra Lamentation, enfim, né? Então, bom, especialmente o GM Toolkit dele, é muito, muito bom. Beleza. Eu acho que é bem legal. Então vamos lá. Melhor aventura. Para a primeira categoria, de fato. Pam, pam, pam. Melhor aventura. Uma musiquinha. Como a gente não vai fazer áudio, não vai editar o áudio, porque, né, é o que a gente faz. A gente podia fazer um... É minimalista, fala que a edição é minimalista. A gente podia fazer um vocal, assim, né, pra chamar a categoria. Ó, tipo... então, melhor aventura. A gente tem pela... Meu Deus. A gente tem pela Green Ronin Dragon's Horde. Da Chaosium, Doors to Darkness. Da Pelgrane Press, The Eidon Files. Pela Stygian Fox, The Things We Leave Behind. E Lamentations of the Fun Princess, a gente tem Blood in the Chocolate. Dragon's Horde, uma aventura para o RPG de Game of Thrones. Exato, muito surpreendente, inclusive, isso aqui tá aqui. Hã? Pra ser sincero, muito surpreendente isso tá aqui, na minha opinião. É, porque acho que nos outros anos eu não lembro de ter uma presença forte, assim, de... No ano que ele saiu, eu acho que ele foi indicado algumas coisas, mas... Eu acho que o suplemento deles costuma aparecer em umas categorias, assim, nunca em livro melhor do ano, melhores regras, suplementos, não. Aparecer. Mas... É mais uma mini campanha esse Dragon's Horde, né? Meio uma caça ao tesouro, assim. Exato, e é interessante porque tem uma premissa bem diferente do que você normalmente se associa a Game of Thrones. É, né? Você pensaria numa premissa meio de D&D aqui, né? Bem... É um grupo de patrulheiros da noite que descobrem um antigo tesouro Targaryen escondido e vão atrás. E aí tem uma galera, tipo, correndo atrás junto, assim, sabe? Exatamente. É bem uma premissa mais, né, de adesão do que eu se esperaria. Mas deve ser boa, né? Eu não conheço a aventura, mas eu achei a premissa curiosa. É, Doors to Darkness é um cenário da Chaosium para Call of Cthulhu. Na verdade, eles são 5 mini-aventuras, mini-cenários, assim, para mestres iniciantes. Eu achei isso um material muito bom, especialmente para Call of Cthulhu. É, ainda mais com a 7ª edição vindo aí com tudo, né? Eu acho que foi um... Esse tipo de conteúdo, sabe? Uma coletânea de aventuras para mestres iniciantes, eu acho muito bacana. Cara, eu acho assim, Cthulhu, Call of Cthulhu, minha opinião atualmente é que é um jogo que... ele, eu acho que ele tem um público fiel, um público que gosta muito e que mantém o jogo vivo desde a primeira edição, tal, aquela fama, Call of Cthulhu. Mas eu acho que ele é um jogo que tem dificuldade de renovação, sabe? É tipo... Sim. E assim... A gente já tem grandes campanhas de Call of Cthulhu, sabe? Tipo, Masks of Nyarlathotep, Horror in the Orient Express, uhum. Behind the Mountains of Madness. Você já tem, tipo assim, campanhas que... Uma dessas já seria jogo pra você jogar uma vida, entendeu? Sim. Só que eu acho que falta um pouco de coisa pra você tentar dialogar com uma galera nova que tá chegando no hobby. E isso eu acho uma iniciativa interessante. Tem um outro que a gente vai falar mais pra frente que também eu acho que faz uma iniciativa boa. Sim. Mas antes dele tem o The Addon Files pra Pelgrane Press, porque Drácula Dossier nunca é demais, né? Pois é, né? Pro sistema deles lá do Night Black Agents. É um... O Addon Files é interessante porque, pra quem conhece um pouco da ideia, Addon é o nome da agência que você lida durante o Night Black Agents. Ela é meio que a agência governamental que lida com o Drácula e tudo mais, o Drácula Dossier. E seguindo uma tendência que a gente vai ver nesse Ennis, em termos de aventuras, também é um compilado com várias aventuras menores que vão contando, elas dão um paradigma vão dando uma pintura do que era esse Addon no decorrer da história. Então tem aventuras no passado, no presente, em várias épocas diferentes, cada uma delas contando um pouquinho mais sobre essa organização, né, o Addon. E se você joga Drácula Dossier, como não poderia faltar, tem 1 milhão de referências no próprio Drácula Dossier para essa aventura e por aí vai. Toda essa parada super... metajogo, com romance, a puta que pariu, tudo que os caras fizeram. Cara, depois que a Pelgrane Press descobriu o Drácula Dossier, cara... Nossa, tipo, assim, pode ser que seja o viés disso só cair no meu radar. Eu não procuro, assim, super as coisas da Pelgrane Press. Mas a minha impressão é que os caras, tipo assim, dedicaram, sabe, ó... Drácula Dossier, é isso que a gente vai fazer, sabe? Tipo, é aqui que tá o dinheiro. E os caras tão investindo... Um absurdo nisso aí, sabe? Tipo, é uma parada muito maneira, não, mesmo. É animal. E, tipo, tá crescendo tanto, tá criando tanto, que daqui a pouco vai ter, sei lá, tipo, série na Netflix, sabe? De Dragon Ball. Seria uma série. Não, excelente. Seria animal, mas enfim, né? Pois é. The Things We Leave Behind, né? Uma coletânea de aventuras pra Call of Cthulhu e o diferencial se passa nos dias de hoje. Uhum. Cara, isso eu acho que é. Tipo, uma coisa simples, porém muito bacana de ser feito, sabe? Porque aquele papo que eu falei de trazer jogadores novos pra Cthulhu. É, tipo, lógico, os anos, né, a época de Cthulhu, assim, anos 30, 40, 50 e tal. É uma coisa legal, é uma coisa puta legal, sabe? Pulp, etc. E tem a ver com o material original. Acho animal. Mas não é todo mundo que tem a referência. E aí, às vezes, a pessoa pode sentir um pouco da dificuldade no sentido de... Ah, mas como é que eu faço um mistério de Cthulhu hoje em dia com celular, internet? Como é que eu mantenho o horror? Ou aquela sensação que você está isolado? O que, que eu trabalho? Sem correr para coisas do tipo assim... Ah, vocês estão isolados numa nevasca, sei lá. Tipo... E eu dei uma passada por cima, são jogos com aventuras com premissas muito legais, sabe? Uhum. E tudo no dia de hoje com mistério, mas envolvendo você ter a opção de ter a tecnologia existe, ela pode te ajudar ou não, né? Então, achei uma iniciativa bem maneira, Things We Leave Behind. Eu também gostei, nova, mais uma coletânea, como a gente tinha comentado. Eu achei legal as inspirações que eles tiveram, tipo, True Detective é uma inspiração que eles citam, Fargo é outra. Eles falam que eles pretendem com essas aventuras falar mais sobre o ser humano como o ser humano por si só pode ser assustador, e o mitos ele aparece, mas ele é secundário em relação ao as consequências humanas da coisa, né? Então, bem interessante. É, são aventuras que eu tenho vontade de ler. Pretendo gostei da premissa. Também acho que você falou que é um bom caminho para novos jogadores. E o último da lista, que é o Blood in the Chocolate, para Lamentations of the Flame Princess. Que, pra mim, é o destaque das aventuras. Pra variar, Lamentations sempre foda. Cara, é um conceito muito legal, sabe? Sim, Para os ouvintes, é assim, você imagina o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, mas não pega esse remake que teve com o Johnny Depp e tal, pega o original. É, e era um conceito muito, muito weird, né? Tem uma cena, uhum, que é uma cena famosa, quando as pessoas, eles estão entrando na fábrica, eles vão passar por um túnel para finalmente sair na fábrica, enquanto tá tendo a narração do que tá acontecendo, e é uma cena meio, começa a ficar umas coisas meio, uma música estranha, sinistra, uma coisa meio de medo, e de repente eles vão parar nesse outro mundo bizarro. E o cara pegou esse conceito e transportou para Lamentations, no sentido que você tem essa baronesa que ela fabrica chocolate, que esse chocolate é uma... Em 1600 e bola, assim. Chumbo, isso é uma sensação e todos os reinos querem e tal. E ela tem a fábrica e a missão, e a fábrica é tipo um segredo e tal. E a missão dos jogadores é meio que invadir a fábrica e roubar os segredos, roubar a fórmula, o segredo do chocolate, ou o que quer que seja. Só que, se você lembrar do Fantástica Fábrica de Chocolate, conforme as crianças vão avançando na história, isso pra mim foi o melhor de tudo. Elas vão, tem uma que come um chiclete que não é pra comer, né? Aí ela fica azul e começa a inchar, o outro começa a flutuar, o outro... Eles pegaram isso e incluíram como elementos de body horror na aventura. Então você pode pegar um veneno que você come e as suas entranhas, seus órgãos começam a produzir suco de blueberry e você vai inchando, mas assim, você fica azul e você começa a inchar, mas você incha num nível que a armadura não serve mais e os seus braços encurtam e você não consegue mais atacar, e aí se nada parar, você vai morrer, vai explodir, e assim, minutos, entendeu? E isso existe para várias coisas. Tem um veneno lá, uma maldição que faz a sua pele derreter, uma que faz você cheirar um cheiro delicioso e você começa a ter vontade de devorar a si mesmo. E eu acho que tem várias coisas legais, assim, horror, Lamentations e tal, mas body horror, esse horror corporal, de meu corpo tá passando por transformações que eu não entendo e que são estranhas e macabras, é uma coisa que ressoa muito comigo. Eu acho um tema para horror muito forte. Muito de bom. Fato é. Aquele filme A Mosca, o original, é um filme que me deixa, me causa mal-estar até hoje, sabe? A maior parte dos filmes do Cronenberg. E cara, eles transportarem isso. E aí você vai vendo o texto, as coisas que acontecem são terríveis, mas a ilustração, ela é toda fofinha. Colorida e feliz, e o cara tá tipo derretendo, mas é uma coisa tão, tão weird, assim, sabe? É aquele tema, weird fantasy, né? Exato. Cara, eu achei o destaque, assim, das aventuras de longe. O Things We Leave Behind eu achei maneiro, Doors to Darkness, mas Blood in the Chocolate é criativo, diferente, legal. Inovador, é maravilhoso. Eu também tô com cara, você, cara. É a minha. Eu acho, inclusive, eu acho que tem chances reais de ganhar, assim. Também acho. Porque em outras épocas eu diria que não, mas a gente vive num mundo em que Red and Pleasant Land ganhou, então... Eu acho que também... pelo Medusa fez um puta sucesso e tal. É, então, eu acho que tem boa chance de ganhar sim. Eu também acho que, se não ganhar, deveria. Mas eu acho que vai acabar levando sim. Beleza. Também. Melhor acessório? É, pode ser. Rapidinho? Ok. Bora lá. Ou só o destaque entre as coisas? Pode ser. Porque tem aqueles tokens de 13ª era. Você gostou daquilo? Cara, eu achei muito bonito. Eu compraria, assim, eu acho esses negócios mó bonitinho, velho. É bonitinho mesmo. De todos gostei... que estavam. A lista não tá muito boa esse ano, eu acho. Tipo, mas esses são os tokenzinhos de 13ª era, que é o símbolo dos icons. E achei que ficou super bacaninho, assim. Se eu jogasse, se a 13ª era tivesse, ia ser uma coisa que eu ia gostar de ter. O Kobold Guide to Plots and Campaigns eu também acho que é um livro bem legal. Uma leitura que vale a pena. São vários essays de caras que trabalham com RPG há muito tempo, comentando sobre como construir, dando conselhos de como fazer plots e campanhas. Em geral, essa série do Kobold's Guide 2 é muito boa, é que boa, os que eu li eu gostei. Então... É, tem um álbum do Midnight Syndicate, que chegou a fazer música de D&D e tal, uma época, né? Uhum. Mas é pro... Aquele board game Zombies. Zombies, 3 pontos de exclamação. E também, vale citar, tipo, falando de tudo, do... A Keeper Screen Pack do Call of Cthulhu, que ela é muito bonita, é o escudo do mestre e é muito bonito. Aí, ó. Pra quem gosta, como eu, de escudos do mestre. Você faz mestre coleção, né? Eu, de fato, faço coleção. O melhor arte de capa? Vamos lá, melhor arte de capa. É Seven Sea, Pirate Nations. Uhum. A Call of Cthulhu, Investigator's Handbook. Rifts, Savage Fools of North America. É, Blue Rose, The Age RPG of Romantic Fantasy e Torment, Tides of Numenera, The Explorer's Guide. É... Vamos lá, arte da capa. Cara, arte da capa, assim, nenhuma foi um puta destaque, na minha opinião. Assim, concordo. Não teve uma que você bateu o olho e falei, caralho! Ganhou disparado. Mas eu devo admitir, uhum, acho que por toda a importância, Seven Seas deveria ganhar nessa daí. Eu não sei. Olha, eu acho uma capa bonita, né? Comentando rapidinho sobre as capas. Eu acho que essa vence bonita, mas eu acho meio genérica, tipo, sabe? Não. Te falar que eu acho a do Rifts bem bonita, aquele kaiju tomando um laser na cara. É, eu acho bacana, mas eu acho que a minha favorita acaba sendo a do Blue Rose, pelo estilo de aquarela, negócio que eu não vejo todo dia. E realmente nenhuma delas explodiu muito minha cabeça, mas a minha favorita é a do Blue Rose. Do Blue Rose. Rose. Assim, todas estão bonitas iguais. Até o do Torment, Tides of Numenera, é bonito, tinha uma é certa... Ah, não sei o que lá. E depois eu baixei uma imagem maior, assim, pra dar uma olhada. Falei, não, realmente, uma imagem bonita. Mas essas categorias eu vou ficar com... Essa categoria eu vou ficar com Seven Seas. Eu também acho que... E eu acho que Seven Seas vai ganhar. Cara, é. Eu acho que, assim... Eu já vou tirar isso logo da frente. Eu acho que Seven Seas tem grande chance de ser o vencedor desse ano. Pra várias acho. Indicações. Também é. Ele pode... Bom, eu vou falar isso no final. Mas enfim, melhor arte do interior. Ok, essas categorias... Só para o público saber, essas categorias de arte, então a gente não menciona muito, não comenta tanto, porque, bom, a gente fica falando pra vocês, ah, é tão bonito, é magnífico. Não, é tão assim, interessante. Site do Venice daí vai estar linkado na nossa página. Entra você, tem link pra todas essas artes, pelo menos a arte de capa você consegue ver fácil, né, de interior. Exato. É muito mais difícil. Mas todas as páginas você vai ver algumas imagens do interior, dá pra você ter sua própria versão, né. É, inclusive, tem artes de outros livros que estão indicados aqui, que eu acho que valeriam estar para melhor arte do interior e não estão. Até para melhor arte de capa, cara. A capa daquele bestiário de Cthulhu é linda, sabe? Ah, é. É boa pra eu acho a capa mais bonita que eu vi esse ano de RPG, sabe? Melhor arte do interior. Então tem o Baby Bestiary, Handbook Volume 2. Que eu acho que é quase roubar, né? Porque ele essencialmente é um artbook. Ah, então, mas eu acho que o Baby Bestiary, inclusive, ganhou a melhor arte do interior, o volume 1. O primeiro ganhou. Eu acho que o primeiro... Se não ganhou prata, se não ganhou ouro, ganhou silva. É, Tales from the Loop, Role Playing the Eights That Never Was, St. Patterson's Field Guide to Lovecraftian Horrors. Não, peraí, essa daí que você tinha falado, não é? É, ele mesmo. É ele mesmo. Gods of the Fall e Polaris RPG, volumes 1 e 2, né? Ok, vamos lá comentar sobre essa. Arte interior eu acho mais bacana comentar com um pouco mais de calma, porque acaba também servindo como um comentário sobre o design e sobre o quanto o livro é clean, sobre diagramação, e esses são elementos que eu acho muito relevantes, uhum, para um livro de RPG, muito mais que a capa. Cara, Baby Bestiary como a gente falou, ele é um artbook, assim, difícil até comentar, ele é muito bonito e tal, e chances grandes de ganhar, né, mas... Mas, acho que não assim, tem muito o que comentar dele, né? Tipo, exato, é bonito, mas é bonito, não acrescenta muita coisa. Não, eu mostrei pra minha esposa, ela adorou, achou lindo, maravilhoso. Nem quis ver os outros, falei, você que ganha. Então não é muito a minha pegada. É bonito, mas vale a pena pra quem. Eu tenho o livro aqui, eu acho bacana. Mas é mais uma curiosidade, uma brincadeirinha, um artbookzinho, sim, mesmo. Sim. Do que um. Do que um livro. Não. O Tales from the Loop, ele é um jogo da galera do Mutant Year Zero, que é um jogo Coriolis. Que tá fazendo uma... Hã? E do Coriolis. E do Coriolis. Que é um jogo que tá fazendo um certo buzz aí, porque a ideia dele é... Ele surfa um pouco na onda, assim, de Stranger Things. Essa pegada de revival, não só dos anos 80, mas dessas histórias de aventura com um grupo de crianças dos anos 80, né? Estilo Goonies, estilo ET, etc. Então é um jogo que vem com essa pegada. Eu, assim, se você for parar para analisar as artes, só as artes, elas são bonitas, mas eu acho que não devia estar, não mereceria uma indicação. Eu acho que o conjunto da obra é que vale a indicação, porque concordo. Ele é diagramado de uma maneira tão gostosa, tão, tão clean, tão fácil de ler, sabe? Tipo, e nada desse livro é carregado, sabe? Tipo assim, o fundo do o background da página é uma coisa, não é branco, mas é uma coisa leve, fácil. As imagens, elas não são carregadas de coisa. Muitas vezes são uma paisagem simples com um trator, um veículo, um robô. Mas sempre tem alguma coisa que chama atenção, alguma coisa diferente, alguma coisa... Sim. Uma paisagem parece uma fazenda e tem tipo um robô encostado assim, sabe? Aí você, nossa, que coisa... É um elemento estranho aqui, né? E no meio disso tudo ele insere... Às vezes ele insere umas tabelas, as tabelas estão meio deslocadas, parecem anotações, assim, e elas estão meio deslocadas, mas elas não estão deslocadas estranho, de uma maneira que quebra a sua leitura. Então eu acho que o trabalho de editoração, assim, do design gráfico desse livro, ele é muito bom. Mas não necessariamente a ilustração, propriamente dita, a arte do interior. É, concordo. Eu concordo que ele é bem isso que você falou. Ele tem um design muito bonito, muito clean, muito funcional. A arte é bonita, mas não é suficiente para se destacar, para ganhar o prêmio e tal. Eu acho bonito, mas ok. Os dois próximos acho que você viu melhor que eu. Né? O Saint Preston Field, St. Patterson's Field Guide to Lovecraft and Horrors, ele é um bestiário para Call of Cthulhu, né, o sétima edição, enfim, para Call of Cthulhu, e ele é lindo. Este livro é lindo. É, para mim, ele tem a melhor capa de você serviu a capa dele, Victor, mas eu acho que é absurda. E a arte interna do livro é maravilhosa. E é bem essa ideia dele ser um guia para o horror. Então ele fala dos deuses, fala das criaturas, tipo, desde os manjados, cão de Tíndalos e por aí vai. Só que a arte é absurda, a diagramação é bonita, tem comentários rabiscados e desenhos de... Sabe aquela coisa de... Tem uma imagem lindíssima do monstro, tem ele em escala, e tem um rabisco feito por alguém que viu esse negócio, com um comentário embaixo. Esse é o... Eu achei esse livro muito lindo, muito, muito, muito bonito. São 53 criaturas, todas em full color, com... eu achei muito lindo esse livro, assim. Porra... Gostei, sabe, da arte interior desse livro. O outro que você comentou, não sei se você viu o... Gods of the Fall? Não, se tem alguma coisa pra comentar do Field Guide. Não, eu vi só o que tinha de imagem, assim, promocional. Não cheguei a... Não peguei o livro e tal, vi só o que tinha de imagem promocional. Achei bonito, mas assim, pra falar a verdade, eu vi pouco pra dar uma opinião melhor. Então... Ok. O outro que tem é o Gods of the Fallen, que é um cenário pra... Pra Cypher System, na verdade, não é nem pra Numenera. Pra Cypher System. É Cypher System? É, Cypher System, Gods of the Fall. E a ideia dele, ele é um God Game, assim eu como. Acho que eu tô... Não era isso que você queria mestrar? Não, né? Não, o que eu queria mestrar é Godbound. Ah, Godbound, é verdade. Agora eu tô. Puta, confundi os dois. Não, mas o. Então vamos lá. O Gods of the Fall pra Cypher System, ele. Essa ideia de você jogar com um God Game, né? Você é um deus, é um semideus, e as implicações que isso tem, parecido com jogos como o próprio Godbound, que comentei, Exalted, Sion, e vai nessa pegada. Eu não acho um jogo muito bom, pra ser sincero, porque né, no Mineiro eu já não gosto muito, e nada que eu vi no Gods of the Fall eu não acho que tenha sido feito melhor em outros jogos, como Godbound, Exalted, por aí vai. Então não é um jogo que me atiçou muito. E a arte dele... É bonita, né? Mas eu acho meio genérica também. É aquela coisa de deuses e fogo e lobos de raio. Sei lá. Não... É bonito, mas. Bonito, sabe? Pero. Bonito. No mucho. Pois é, nada que eu tenho olhado e falado, puta, isso aqui tá, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Então não é muito minha praia. E por fim, o Polaris RPG. Polaris RPG. É, que... Fala. Não, como você comprou? Eu comprei. Porque ele, você financiou, não foi? Não, Polaris não. Eu cheguei a ficar com vontade na época, mas eu não financiei. Eu comprei ele agora porque, lembra que eu comentei, né, que muitas vezes fica em promoção as pessoas que estão no Enes e tal, uhum. E o Polaris está com 75% de desconto. Porra. Na DraftThru RPG. Então, cada livro está sendo por $5. Nossa, sério? Sério? Porra, até eu vou embarcar nessa daí, então, dar uma olhadinha. Que eu falei, por 5 dólares? Pra dar uma olhada no negócio, né? Ele é indicado a outras categorias e tudo mais. E é um jogo que tem... Especialmente quando... Eu não vou entrar em detalhes dele agora, mas que a gente tá falando de arte, mas quando a gente for falar de cenário e tal, acho que ele tem umas ideias bem legais. Mas, então, falando de arte, ele tem uma arte muito bonita, sim. Tem uma arte, é uma arte muito gostosa. É, acho que o mais próximo, assim, de uma arte mais tradicional e tal, né? Assim, bonito o suficiente pra ele ser a minha escolha, tipo, em arte. Mas, como eu falei, o St. Peter's Field Guide lá, eu acabei não vendo. Então, acho que é ele que você escolheu, né? Eu achei mais bonito. Sim, com o Polaris, o Silver, sabe? O Close Second. E quem você acha que vai ganhar? Quem eu acho que vai ganhar? Acho que Baby Bestiary vai ganhar. Baby Bestiary de novo, né? Eu acho que vai. Acho que tem... Cara, eu não sei, porque aqui, tipo, a gente caga pra essa porra, mas aparentemente é um big deal lá fora, né? O Baby Bestiary? É. É tipo uma, sim, coisa as pessoas adoram importante, essa coisa, assim, sabe? Tipo, um produto que as pessoas realmente consomem, sabe? Pois é, vai e aqui por a gente, tipo, cagando, né? Tipo, sim. Tipo, artbook, tá. Exato. Mas, depois a gente... O Polaris também é um jogo muito bem diagramado, um jogo... Eu gosto muito que ele tem aquelas coisas de... quando ele vai falar das classes ou de arquétipos de personagem, ele tem uma página inteira de desenho, sabe? Clássico. Pra cada arquétipo, eu acho. E são desenhos lindos. Então... E ele tem mapas e bandeiras e coisas. É um livro bem diagramado, bem bonito. Eu acho que ele tão bom quanto... O Tales from the Loop, por exemplo, só que mais a arte em si é mais bonita, mais interessante. Até pela premissa do jogo. Mas a gente fala do Polaris mais em detalhes mais pra frente. Beleza. Melhor blog? Cara, eu passei reto por essa categoria, porque... assim, é interessante. Gnome Steel? Gnome Steel ganha. Já que a gente vai passar direto aí do Gnome Steel, deixa eu dar dois que eu... Porque tem um que eu sigo, isso nunca acontece, né? Que é o Age of Ravens. E ele tem uma coisa interessante que ele faz, inclusive ele tem um Patreon pra isso. Não. Ele faz uma série de matérias que chama A História do RPG. E aí ele pega e, tipo, pega um tema, tipo, sei lá, Cyberpunk. Aí ele começa a história do RPG Cyberpunk por década. Aí ele faz um compilado de todos os RPGs daquele estilo que foram lançados naquela época. E às vezes ele coloca coisas, tipo assim, um RPG japonês que nunca teve tradução. Ele coloca umas coisas meio fora do radar, sabe? Uhum. E as séries, geralmente, ele coloca, sei lá, tipo assim, 5, 6 partes, né? Vai falando das décadas, assim, de jogo. Ou por décadas, ou às vezes quando tem muito conteúdo, ele coloca, tipo, divide em, nesses 5 anos lançaram tantos. Então, eu acompanho o blog só pra quando ele lança essas coisas, porque é legal de ficar lendo, você vê como é que evolui, você observa trends da época que meio isso que é se repetem. Mesmo. É um trabalho gostoso. E um que eu conheci nesse rolê, que é muito bom, que é o Cyclopedia, que é uma ideia de uma enciclopédia. Na verdade, o Cyclopedia é uma parte do blog do cara, mas é uma espécie de enciclopédia, e o verbete da enciclopédia é alguma coisa como Western, ou Invasão Alienígena, ou História Alternativa. Aí ele coloca um pequeno texto falando sobre aquilo, discernando sobre o tema. Aí ele coloca, tipo, referências em livros, filmes, texto científico. coloca, tipo, 4-5 artigos. Interessante. E tem, assim, tem poucos até agora. Tem, tipo, acho que 16, 17 entradas. Mas cada uma é uma leitura. Pode ter um só pra mechas, por exemplo. E aí ele coloca lá, inclusive, sei lá, por exemplo, romances de mechas, robôs gigantes, que são escritos por autores americanos. Então, é interessante ver isso, né? Tipo, é um, tipo um mini resumo, assim, de... como um verbete de enciclopédia. Eu achei o projeto super bacaninha e tal. Então, seriam dois aí. Aqui no Mistil vai ganhar, ganha todo ano, mas seria dois mas assim que eu indicaria pra galera. Eu também acho um bom. Boas indicações, embora essa categoria de blog não seja muito minha, né? Minha pegada. Beleza. Ok, seguindo. Essa a gente pula mesmo, né? Que é a melhor cartografia. É, whatever. Melhor livro eletrônico? Melhor livro eletrônico, vamos lá. É, tem o The Things We Leave Behind, né? Coletânea de aventuras que a gente já falou. Tem Spirit of 77, A Very Special Episode, Masterpiece 77. Tem Cthulhu Hack, The Haunter of the Dark. Ubris, A World of Visceral Adventure. E Fragments. Muito bem, vamos lá. Cara, o melhor livro eletrônico é sempre uma coisa que eu fico imaginando que, na verdade, a gente deveria julgar por funcionalidades, sabe? Concordo. Livros concordo. Que o cara colocou até hiperlink para várias coisas e atualizações são incluídas. Sim, é, exato. Uhum. Coisas que fazem ser um formato diferente. Nesse quesito, eu não vi nenhum ser um destaque. Concordo. Pelo menos do que eu consegui, assim, descobrir sobre eles, né? Mas o Spirit of 77, esse livro dele, o Very Special Episode, ele tem uma pegada legal que é Spirit of 77 é um jogo para Apocalypse Engine, que se passa em 77, né? E é um jogo sobre filmes de exploitation, né? Uhum. Então, Blaxploitation e por aí vai. Então, tem toda aquela pegada meio Shaft, meio puta, filme dos anos 70, meio... como é que aquele era? Que o cara luta karatê e tem um Black Power, isso é famoso também. Mas enfim. Ah, também tipo aquele do quem é o mestre? tipo isso. Só que esse Very Special Episode, eles pegam as regras e pegam o clima desse cenário, mas jogam numa espécie de jogo que usa como um universo compartilhado de William Shakespeare. Então, os personagens, eles já vêm prontos, eles são, tipo, sobreviventes das peças do Shakespeare. Então, tem um cara que sobreviveu de Romeo e Julieta, um cara que sobreviveu de Sonho de uma Noite de Verão, sabe, personagens assim famosos, e eles estão envolvidos na trama de Hamlet. E aí você que joga isso, mas com a pegada de um filme de exploitation. Então, tipo, cara, achei muito diferente, assim, né, precisava, esse livro infelizmente eu não consegui, mas a premissa achei bem legal. É legal mesmo. O Cthulhu Hack, esse eu não vi, cara, eu não encontrei esse livro, não... Também não, eu procurei, mas não foi, não achei, não sei do que se trata. E é a vida. O Ubris, a Visceral Adventure, é um cenário pra Dungeon Crawl Classic, que eu cheguei a pegar e passei pra você, não sei se chegou a ler. Dei uma olhada bem por cima, mas não tive muito tempo de... Cara, no geral me pareceu... Ah, é aquele estilão do Sean Crow Classic, Weird Fantasy. Ele tem essa coisa de ser um cenário meio de fantasia brutal, assim, sabe? Mas, sei lá. Uma coisa interessante dele é que o DCC, ele não... Assim, vou dizer que não tem, mas ele tem alguns cenários... E é interessante ver um cenário estabelecido para DCC com elementos próprios, com, enfim, suas características próprias. A arte do jogo, toda uma olhada aqui, ela é bem na pegada. Tem até classes novas, olha só. É uma arte meio na pegada de fanzine, assim, sabe? Tipo, isso aqui eu não tinha... meio lixo, assim, meio porcona. Ah, mas ele tem classes novas para DCC, o que é uma coisa interessante. Cara, pra quem joga DCC, pode ser um livro bem bacana, cara. Nossa, tem umas coisas bem legais aqui. Desculpa, nossa, fiquei interessado agora. Ah, você que tá na pegada do DCC, né, daqui a pouco. Eu curto DCC pra caramba. Ele tem conceitos muito aí, tipo, jogar com um mutante, jogar com um demônio, jogar com uma criatura alada, tabela de mutação. Isso aqui, eu vou olhar isso aqui com calma. Tem tabelas, depois. Tabelas everywhere. É, DCC é o jogo das tabelas, né, cara? Mas eu gostei desse suplemento, achei bom, recomendo. E o Fragment, que é um jogo que ficou, eu tô esperando entrar numa promoçãozinha pra eu comprar também, que é um jogo que você joga com um meio que um futuro, você é um robô, mas você é um robô defeituoso, e você só tem pedaços da sua memória e da sua programação original, e você vai aos poucos no jogo descobrindo mais pedaços para ver da onde você veio, por que você foi abandonado, por que você não serve mais, num mundo que pode estar funcionando, mas também pode ser um mundo pós-apocalíptico. Esses jogos com pegadas bizarras, assim, que eu acho ideia legal. Então, desde daí eu fiz uma anotação mental que eu tô esperando baixar um pouquinho o preço para eu ir atrás. Muito bom. Vamos lá. Agora, talvez, uma das categorias mais estranhas que a gente tem no... É uma categoria que eu gosto, mas esse ano tá tão bizarro, né? Que é o Family Game, né? O melhor jogo Family para a família. Uhum. E aí, de indicado, tem Bubblegum Shoo, da Evil Hat. Masks, A New Generation, da Magpie Games. Epilion, A Dragon Epic, também da Magpie Games. Space Pirates, The Musical, da Orcs Unlimited. E Little Heroes, do Mystical Throne Entertainment. Então, a categoria de jogo para família geralmente vem jogos assim, jogos que você poderia jogar com seu filho. Uhum. Né? Essa é meio que a pegada. Jogar com criança. Jogar com criança. Ou pelo menos eu enxergo assim, os outros anos eu acho que era. Cara, esse ano, eu acho que a coisa mudou um pouco, porque, por exemplo, Bubblegum Shoo, um jogo do Ganchu sobre adolescentes investigando um mistério. Talvez desse jogo com seus filhos adolescentes. Né? Mas assim, não sei bem se é um jogo que eu pegaria. É um jogo que você joga com adolescente. Pode estar próximo da idade, assim, talvez, você colocar, mas... Masks, o jogo da Apocalypse Engine sobre heróis adolescentes. E esse jogo, tipo, sei lá... Family Game? Eu achei estranho, assim, sabe? Tipo, o Epilion também, a Dragon Epic. Ele não é um jogo... Não é um jogo infantil, assim, sabe? Ou pelo menos não era como nos outros anos. Nos outros anos tinha aquela No Thank You Evil, por exemplo. Sim, sim, sim. Tipo, era... Ou até bem aquele... Ah, não vou lembrar, mas aqueles bichinhos feinhos, fofinhos. Ah, nossa, é verdade. Qual que era? Ash alguma coisa? Ash alguma coisa. Isso. Ash em qualquer coisa. Que era o Fate com combate tático de miniaturas. Isso. esse Space Pirates The Musical, eu li um pouco, mas... Esse parece legal. Esse parece interessante. Achei interessante. E tem o Little Heroes, que talvez seja mais nessa pegada de... O Space Pirates The Musical é bem assim também. É bem um joguinho simples de 20 páginas, sabe? E é uma coisa rápida, você usa música pra jogar. Eu acho que o Little Heroes e o Space Pirates são os que mais tem a ver com a premissa, como nós a entendemos. Mas aí você pega essa votação e você coloca Bubblegum Shoo e Masks. Cara, ou vai ganhar Bubblegum Shoo ou vai ganhar Masks, assim. Torneio popularidade aí entre esses dois. Concordo. Tipo, acho que não vai sair daí, entendeu? Talvez Masks um pouco mais de Mas a gente chance. Não falou do Best Electronic Book que a gente acha que vai ganhar, né? Ah, é verdade, né? Você tem uma ideia? Eu não faço ideia. Cara, sei lá, também não. Então, deixa quieto. Mas eu gostaria que o Ubris ganhasse, porque é legal. Eu gostei do Ubris. Cenário pra DCC. DCC tem bastante... Acho que tem uma galera forte em cima. É menos nicho que o Spirit of 7-7, achei que foi o mais original deles, mas sim, sim. É muito nicho, né? Vamos lá, Best Family Game, você acha que leva o Bubblegum Shoo ou o Masks? Ou Masks, tendendo pro Masks. E você? Também acho. Mesma coisa. Os dois também, mesma coisa. Tendendo pro Bubblegum Shoo, porém. Mas, só pra ser diferente. Melhor produto free na faixa de graça. As Basic Rules do 7C. Uhum. City of Mischief, PDF, Starter Guide. Santa is Dead. Esses nomes são demais. Né? Free RPG Day Flipbooks, Words Against the Dead and the Van Helsing Leather. Uhum. E Rocker Boys and Vending Machines. E aí, o que, que você viu disso aí? É, o 7C, eu acho que esse Basic Rules, no que se propõe a ser um Basic Rules, eu acho muito bom. Também é, acho. Ele, eu lembro quando a gente leu a primeira vez, a gente ficou super empolgado, você jogou, eu não joguei. Sim, sim. Ficou animadão e tal, então eu acho ele muito bom no que ele se propõe. City of Mist é um jogo que eu tô esperando sair mais coisa. Eu acho que eu li esse starter set dele, eu achei um pouco limitado. Ele é, tá, eu acho que as coisas que ele consegue fazer, eu acho que talvez não apresente todo o potencial do jogo, né? Uhum. Parece que é bem quase um alpha assim do jogo. É... A premissa dele é bastante interessante, mas falta, sim, falta mais. Não, é, ainda tá faltando. Santa is Dead é uma aventura, né? Na pegada de do Lamentations, etc, né? Uhum. Esse eu não li. Esses Swords Against the Dead e The Van Helsing Letter são dois suplementos, aventuras que vêm junto. O primeiro pra 13ª Era, Quintura, o segundo era pra Night Black Agents. Night Black Agents, Drácula Dossier, etc. Dossier, porque tem, tá, dá, tem dá, relação tudo a com Drácula Dossier. São as cartas do Van Helsing e tal, né? Uhum. E o Rocker Boys Invented Machines, na verdade, é um hack daquele Lasers and Sentiments. Saiu em português. É, Lasers e Sentimentos. Não sei se você viu. Não, não conheço. Cara, é RPGzinho de duas páginas. O Lasers e Sentimentos é pra você jogar aventuras meio de sci-fi, assim, space opera. E o Rocker Boys Invented Machines é mais ou menos a mesma pegada. Você tem os roqueiros e você tem, tipo, umas máquinas de venda, assim, que são também uns robôs ninjas, sabe? Então, a aventura... Esse podia estar no Best Family Game, por exemplo. o Rocker Boys Invented Machines. Mas eu acho que eu daria pro 7C Basic Rules, que eu acho que é o produto mais completo ali no meio, tipo... Cara, eu vou te falar, eu queria, como é o único lugar que tá mencionado, eu queria falar um pouquinho do City of Mist, porque eu achei a proposta dele muito legal. Ah, fala aí. É um tipo de jogo que eu acho bem legal, sabe? Uhum. E o City of Mist é um jogo da Apocalypse Engine, né? Ele usa o sistema do Playboy Apocalypse. Vitor? Oi, tô ouvindo, pode falar. Ah, não, beleza. É da Apocalypse Engine. E ele tem uma ideia, né, de ser um jogo em que as pessoas estão numa cidade, que é essa City of Mist. Ele tem uma pegada de ser aquele hard-boiled detective fantasy, uhum. Só que os personagens são... personagens de mitos e lendas, tipo o Rei Arthur, a Alice no País das Maravilhas, esse tipo de coisa. Alice, né, do Alice no País das Maravilhas. É, e todo mundo na cidade era alguma coisa assim, só que perderam seus poderes e não lembram quem são. Exceto os personagens jogadores que despertam pra essa nova realidade e alguns outros personagens. E o cenário me pareceu muito interessante. É um jogo que, quando ele estiver completinho... É o tipo de jogo da Apocalypse Engine que eu vou querer olhar com mais atenção, com carinho. Porque tem aquele climinha meio fables, né? Fábulas. É, ele tem uma pegada de fábulas, assim. De... Eu gostei, sabe, do que eu vi. Do que eu vi até agora, eu achei bem legal, sabe? Vale dizer... E é bom dizer que ele não é exatamente um hack de Apocalypse Engine. Isso também não é... É correto. Ele é de acordo com os criadores, ele é uma mistura de Apocalypse Engine com Fate. É, ele tem mais coisa, não é? Não é aquela só um estrutura hack, clássica, né? Tem... Exato. Eu estou curioso pra ver. O tratamento de arte bonito e tal. Vou ficar de olho nesse jogo. Mas enfim, eu queria comentar um pouquinho dele, porque eu achei uma premissa interessante. Em termos de livro grátis, eu também acho que o 7C Basic Rules devia levar. Muito embora. Todo livro seja Basic Rules. Ele não tem muita boca aqui. Mas, enfim, fica pra depois. Ah, meu Deus. Próxima categoria, eu não sei porque ela tá aqui, não lá no final, né? Ou mais próxima do final, que é o Best Game, né? Melhor jogo. Que a gente sempre brinca, né? Que o Best Game é tipo o melhor diretor, e enquanto o Product of the Year é o melhor filme, né? E o melhor ator é, sei lá, Best Rules. Isso, mais ou menos essa pegada, né? Exato, é um dos Big Three, né? Dos prêmios talvez mais importantes, né? Eu não sei exatamente o que que Best Game delinea, mas é, tá aí, né? Eu gosto de pensar que, assim, ele é mais um conjunto, assim, da experiência, da somatória da coisa. Pode ser, melhor pode coisa ser, como ser. Jogo. O que também é uma coisa difícil de você definir, né? Tipo, experiência, sei lá. Mas enfim, Best Game, vamos lá. Tem melhor diretor. Tales from the Loop, Seven Sea, Time Watch, da Belgrade Press, o Bubblegum Shoo, que a gente já falou, e o Sins of the Father. Tales from the Loop, a gente já falou, né? Dos anos que, assim, vale a pena a gente falou mais da arte, talvez aqui vale a pena falar um pouquinho de sistema, a gente comentou do cenário também, que é as coisas de anos 80, cara. Stranger Things, embora ele tenha uma pegada meio futurista, né, aquela coisa de um nível de tecnologia mais avançado. Ele fala isso no livro, né, que você tá jogando nos anos 80 que nunca aconteceram, né, então eles têm uma explicação científica, pseudociência, houve uma descoberta X, e isso proporcionou o desenvolvimento de uma tecnologia mais avançada. Agora, o quão isso vai ser presente no seu jogo é um pouco aberto. Isso pode ser, existem robôs, mas robôs, um experimento militar, tem um robô, isso é uma coisa, né? Ou existem, tipo, robôs empregadas domésticas em todos os lares americanos. Uhum. Isso aqui é uma outra pegada. Mas, assim, você pode jogar com essas duas coisas, entendeu? E você que leu mais do livro, o que você achou do sistema, pelo que você viu em termos eu gosto muito do fato. É um RPG Sweden, é o quê? Suíço? Sueco? Sueco, né? Um dos dois. Desculpem, tá? Se tem algum fã sueco. Ouvintes suecos, perdão. E acho que é sueco. Então ele tem dois cenários, basicamente. Que é um é sueco, seria, né? Uma cidadezinha lá e tal. E o outro é tipo uma contraparte. É uma coisa similar, mas uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Então é muito bom porque... Isso é uma pegada interessante porque... Para o público de lá, você tem um exemplo próprio. E para o público do mundo, você tem um exemplo que ressoa em qualquer filme que você assistiu dos anos 80. Então, isso eu acho uma sacada de gênio do cara. Fez ao mesmo tempo um produto que agrada o público interno dele, né? E também criou um produto tipo exportação, um produto que você pode exportar para outros lugares e ter uma aceitação um pouco mais fácil. Tudo bem que a gente joga RPG e fala de mundos de fantasia, mas enfim, deu para entender, né? As regras em si, ele tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, ele define logo de antemão que crianças não morrem. Não importa como for rolar seu jogo, a sua criança não vai morrer. Ela pode ficar ferida, ela pode até sair do jogo, mas ela não vai morrer. Então já dá um pouco mais um clima um pouco mais diferente para o jogo. Isso não quer dizer que você não vá ter problemas, né? Você recebe dano em forma de condições e isso vai afetando o seu personagem. A condição é tipo triste, nervoso, tem umas condições lá fixas, né? São tipo umas 5 assim que você pode ter, inclusive machucado, injured, né? A criação de personagens é simples no sentido que você escolhe basicamente um arquétipo, tipo o esportista, o nerd, o cara weird, a criança popular. Você escolhe um arquétipo desses e quando você está escolhendo, você faz uma série de mini escolhas, inclusive alguns que são ganchos de aventura, sabe? Então você tem que fazer um relacionamento com dois NPCs. Aí você coloca, tipo, eu já vi fulano indo pra casa e ele muda a rota pra passar dentro da floresta todo dia. Sabe, pequenas coisinhas assim que você fica tipo, sabe, pode ter uma aventura escondida aí. E eles têm tipo assim umas três opções pra fazer isso. Existe também a opção de você fazer isso pra relacionamento entre os personagens. E além disso, você tem um problema e um pride, né? O pride seria uma coisa que seu garoto é muito bom. E ele sempre tem sucesso quando ele usa o pride dele, né? Interessante. E tem assim, coisas, por exemplo, objetos próprios. Você tem um objeto próprio que é só do seu personagem e não serve para outros jogadores. Então, por exemplo, tem um personagem lá, que é tipo o Valentão, que entre a lista de objetos próprios dele tem um skate. Então, se você escolher, dá pra ver assim, tipo, ah, andar de skate é um diferencial dele. Ele não é só mais um maluco que anda de skate, entendeu? Ele é a criança que anda de skate. Os outros vão subir no skate e caem, mas ele anda muito bem. Então eu acho que essas pequenas coisinhas, elas servem pra, na hora da criação, dar um cenário gostoso. Porém, o sistema é aquilo que eu falei. Ele não atrapalha, mas ele também não ajuda. É um sistema bem simples de rolagem, que sinceramente eu não vi a menor graça. Que usa basicamente atributo mais perícia, rolando contra uma dificuldade. Uhum. E as opções de customização que você tem do seu personagem são essas que eu falei na criação. Você tem tipo vantagens, desvantagens, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tem esse lado. Então, eu não sei, cara. É um jogo que, conforme você vai lendo, ele vai te instigando, mesmo porque o assunto tá na moda e é legal e todo mundo assistiu Stranger Things e você tá querendo mexer com isso, sei lá. Fato. É, você olha a criação de personagem e você fala, pô, eu acho que foi legal porque quando ele coloca os arquétipos, ele coloca uns 7, 8 arquétipos de personagem, são coisas muito bacanas, sabe? Sim, the weirdo. The... Ele nailed it, sabe? E dentro desses arquétipos ele traz, assim. Mas ele falta, por exemplo, aquela coisa do Apocalipse End, por exemplo, de você ter aquele arquétipo que resume o personagem, mas que ele não tem só características, ele tem habilidades, talvez rolagens, talvez uma possibilidade até de evolução, não sei o quanto nessas histórias a criança poderia evoluir, mas enfim, que traz mais coisa pro jogo, mais do que só a criação. Parece um jogo muito bom, na hora que você termina de criar, você criou uns negócios muito maneiros, e aí a rolagem em si é qualquer coisa. Então, uhum. Não sei. Pra mim ele caiu na categoria, pô, bacana, mas eu posso jogar com Fate. É praticamente okay. Uma categoria própria, assim, pra mim. Ok, e aí, ok. Ficou nisso. Mas eu achei um jogo, assim, parece, do jeito que eu tô falando, parece que eu não gostei do jogo. Eu gostei bastante do jogo. Mas eu acho que ele tem esses detalhezinhos, assim. Tá aí, opinião técnica, estudada. Mini review de Tales from the Loop, assim, pra vocês, Tales on the Fly, Loop. Assim. Pois é. E aí a gente vai para Seventh Sea, Core Hollywood. Aquele que você vai falar agora, né? É, cara, eu não vou falar tanto, porque, assim, Seventh Sea, Core Hollywood... Agora é o momento de falar, porque vai ter um monte de indicação dele. Já fala agora, vai pra fora. Então, Seventh Sea é um jogo que eu fiquei muito empolgado quando saiu, mestrei, eu corri atrás, eu comprei, apoiei no Kickstarter, fiz o diabo, porque eu tava muito empolgado com o jogo. Eu li as regras e tal, fui mestrar. Depois de jogar Seventh Sea, eu concluí que Seventh Sea não é um jogo pra mim. É, não é a minha pegada, assim, o cenário é muito legal, ainda mais com os suplementos que saíram depois e que foram sendo atualizados. Eu acho que o cenário de Seventh Sea é maravilhoso. Agora, o sistema ele é irregular, ele tem pontos ótimos. Alguns dos elementos do sistema de magia deles é do caralho. É, quando você lida, por exemplo, ele tem vários. Cada nação, praticamente, tem uma tradição de magia própria. E algumas são muito, muito legais. Outras são meio genéricas, mas a maioria é muito boa. Agora, o sistema em si eu não gosto, não me pegou, não funciona na minha cabeça. Talvez seja o caso de alguém chegar pra mim e falar: não, veja só, tá errado, Chaz, é assim que joga. Veja a luz que eu não vi, alguém me fazer olhar pro negócio de um ângulo diferente. Eu não sei. Do jeito que ele está escrito, eu acho um sistema quebrado, que não funciona pra. Não dá pra jogar Seventh Sea direito. Eu acho que. E sei lá, cara. Mas, enfim, né? A gente já volta vencido nessas coisas. O mundo ama a Numenera. E a gente tá aqui há anos falando que Numenera não é tudo isso. Mas eu Seventh Sea, sei lá, não é um jogo pra mim. Eu quis, é aquele jogo que eu quis gostar dele, sabe? Eu dei todas as chances que eu podia, tal como Numenera. Mas não é um jogo pra mim. Não gosto, eu acho mal design mesmo. Você teve uma experiência grande com o jogo. Você jogou umas 6 sessões, mais aquela introdutória? Foi por aí. Você teve uma experiência razoável, sabe? Tipo, tem jogos que a gente testa que a gente joga muito menos que isso. Ah, teve gente na mesa que gostou. Então, de repente é uma coisa muito pessoal minha. Mas eu não quero entrar em super detalhes de rolagem de dado, porque eu acho que o jogo não funciona muito bem e tudo mais. Porque não é necessário, mas enfim. Pode ser que as pessoas gostem muito de Seventh Sea, mas não é pra mim. É um tipo de jogo que eu vi uma boa parte dos seus jogos. Eu sinceramente achei legal tanto do que eu via dele, assim, tipo. Mas é o que você falou, é a coisa da experiência. E só que pareceu o tipo de jogo que suga do mestre. Que exige. Exige um trabalho do mestre a todo tempo, sabe? Muito de criação, muito de. Ele tem, sim. Ele esse exigente, mesmo. Assim, pra se estivesse mestrando. E tem coisas que, sei lá, eu é difícil fazer drama nesse jogo. É difícil pensar. Cada teste, cada situação que você vai pedir é um processo muito complicado para o mestre, né? Não para os jogadores, mas pensar nas consequências e nas. Ele é um jogo em que você tem que superar consequências e tal. E sair do você toma tanto de dano, você toma tanto de dano, você toma tanto de dano. Acaba sendo difícil. Enfim. Talvez eu fizesse achar um let's play por aí, ou alguém que entendeu esse jogo melhor do que eu, não sei, mas não gostei. Boa. Outros sindicatos, a gente tem Time Watch. O Time Watch da Pelgrane é um jogo do Ganshu que eu adquiri recentemente, vulgo hoje. Eu ainda não consegui ler, assim, muito. Mas é uma agência de viagem no tempo que lida com crimes temporais. Uma outra pessoa com a habilidade de viajar no tempo viajou e fez uma coisa bizarra. E isso é um crime e você vai lá para resolver numa pegada meio ficção científica com ação. Não é tanto Doctor Who. E não. Também não é tanto aquele filme do Jean-Claude Van Damme, Time Cop. Mas tá ali no meio. E é um bom exemplo, cara, de como a arte é importante para o livro de RPG. Porque eu vi esse livro, eu vi a arte e falei, eu não quero saber disso aqui. Eu achei a arte tão feia! Tá feia, cara. Tão é feia! A arte é feia. Que me afastou do jogo, sabe? A arte desse livro é muito feio, coisa, cara. Qualquer coisa. E a diagramação é feia e os tons de verde. Cara, que puta que pariu, parece velho. Parece um jogo saído assim. Diretamente de uma empresa super B dos anos 80, assim, primórdios do RPG, onde você não tinha uma grande preocupação com a arte, a menos que você fosse, sei lá, D&D, e tinha essa porra aí que qualquer um ilustrou e já era. Tipo, eu achei a premissa interessante, é Ganshu, eu gosto interessante, de coisa mesmo. De Ganshu, mas... não, a arte realmente, se você me mostrasse só a capa, assim, e falasse, você quer ler esse jogo ou, sei lá, Tales from the Loop? Tales from the Loop, sabe? Tipo... É engraçado como o Ganshu, que foi concebido como essencialmente um sistema de investigação, ele tá transicionando para um sistema de ação, né, cara? Talvez o jogo mais popular do Ganshu hoje em dia é o Night Black Agents. É um jogo de ação. Tem investigação também, mas é um jogo de ação. O Time Watch parece um jogo de bastante ação também. Uhum. Interessante ação, isso. Para um jogo que realmente é um dos grandes críticas era que a ação não era o ponto forte, né? Uhum. O Bubble Ganshu, que a gente já falou, de investigação, né? Também de adolescentes investigando coisas, eventos sobrenaturais, tá bem, bem interessante. E o Sins of the Father, que nós dois ficamos interessados, mas não coube no bolso e a gente tá esperando aí, né? Cara, a premissa do Sins of the Father, pra quem não conhece, a ideia eu achei muito bacana. Ele é um jogo em que algum de seus antepassados, seu pai, por exemplo, vendeu sua alma pro capeta e você tem que lidar com as consequências disso agora. E ele é um jogo, ele se descreve como um jogo de dark humor. Uhum. E eu achei que o conceito pareceu muito interessante. Eu fiquei curioso pra ver qual é desse jogo. Eu também achei. E aí, ideias, vontades, melhor jogo, Seven, né? Seven Seas vai ganhar essa merda. Não, Seven Seas vai ganhar disparado. Eu não... Caralho. Qual que é o prato, mundo... então? Desconcerto do mundo. Eu acho que Tales from the Loop, cara. Ou vai ficar entre seis Tales from the Loop e o Bobo Ganshu. Eu acho que tá mais pro Tales from the Loop mesmo. Eu acho que quem deveria ganhar seria ou o Bobo Ganshu ou o Tales from the Loop, um dos dois. Porque eu não joguei o Sins of the Father, que parece muito bom também. Seven Seas, não. Justo. Mas, ó, já tirando isso da frente, né, já falei, mas é o ano de Seven Seas. É o ano de Seven Seas. Eu acho infelizmente. Que a categoria importante que ele tá, levando em conta popularidade, não tô falando de mérito, do jogo, né, necessariamente. Apesar de eu achar que o jogo tem seu mérito, tanto de arte quanto do que foi feito, da criação. Talvez ele atualização do cenário, tem coisa, o cenário em si é muito bacana. Pegou uma propriedade intelectual que estava ali sem dar dinheiro nenhum, largada, e de repente mostrou que ela é multimilionária, sabe? Tipo, Então eu acho que ele tem seu mérito, e eu acho que o que ele ganhar de prêmio talvez justifique por essas outras coisas. Em compensação, assim, beleza, ele não é um RPG ótimo, perfeito e tal. Duvido que qualquer um dessa lista fosse. Eu não vejo aqui um novo Fate Core, assim, pra eu ficar, meu Deus, esse jogo é fodido do caralho. Então eu acho que tá todo mundo mais ou menos no mesmo negócio. O Tales for the Loop, se ele ganhar uma prata, tá bem servido, sabe? Eu não acho o sistema dele tão melhor ou tão pior que o 7C. Talvez o 7C tenha um pouco mais de mérito porque mexeu mais, inovou mais, mostrou uma coisa um pouquinho mais diferente de jogo, né? Mas é o que vai vir, assim, o que cair de 7C vai sair esse ano. Se não, vai ser uma barbada muito grande, viu, cara? Também acho. Acho que se não, 7C não levar tudo que foi indicado, vai surpreender. Às vezes surpreende mesmo, já teve ano que a gente falou, caralho, como é que isso aqui não ganhou? Fato. Vamos lá. Bom, miniatura a gente pula, né? Pula. Esse aqui vai dar pra falar algumas coisas também, que é um... Monstro um e adversário. Dele. Uhum. Acho que é o mesmo que eu queria falar. Então, o melhor monstro ou adversário, né? O melhor bestiário. Que é. Tem Atlas of Earth Prime, da Green Ronin. Eclipse Phase X Risks, do Post-Human Studio. St. Peter's Field Guide to Lovecraft Horror. Veins of the Earth. E o Fantasy Age Bestiary. Ok, então vamos lá. O Atlas of Earth Prime, na verdade, ele é uma coletânea, né, de várias, vários livretos assim, que lançava em PDF, que é, ele pega o cenário de Earth Prime, que é basicamente a Terra no Mutants and Masterminds. Isso. E ele lançava, assim, por exemplo, a entrada da América do Norte, a entrada da América Latina. E aí você tinha, tipo assim, uma descrição dos principais países, as principais cidades, os principais heróis e adversários. Uhum. E ele dava uma geral do mundo pra você. É um bom suplemento, assim, eu acho que Mutants and Masterminds melhorou muito da segunda para a terceira edição em matéria de como o suplemento é escrito. Mas ele é bom, mas... E eu daria um destaque, assim, você chegou a ler a parte do Brasil? Ah, li sim. Eu achei super divertido, dá pra ver que teve uma pesquisa legal ali feita. É legal ver falando da história do Brasil num livro como esse, você vê heróis como, tipo, Mestre Zumbi, que é um capoeirista, filho de Ogum, doidão. E você tem uns conceitos de herói nacional bem pensados, assim. O cara fez um trabalho bacana. Eu particularmente gosto de ver o Brasil nos jogos, nesse tipo de coisa, tentar trazer um pouco da nossa cultura para esse tipo de coisa. Eu acho que eles fizeram um trabalho bem, bem legal. O Eclipse Phase X Risks, eu não li. Eu fiquei curioso porque Eclipse Phase é esse RPG transhumanista, e talvez seja o RPG que mais eu acho que você joga histórias, pode ter ação, aventura, mas no meio do seu jogo tem várias mini discussões sobre transhumanismo. Sim. E eu acho um tema super legal, assim, sei lá, desde que eu descobri que é um tema que, cara, a primeira vez que eu ouvi falar de transhumanismo foi na minha faculdade, sabe, não foi em livro de ficção científica. E desde que eu descobri que existe uma discussão séria em cima, é um tema que eu gosto de ler e tal. Então, não sei, eu gostaria de dar uma olhada meio no bestiário. O que me afasta do Eclipse Phase é o sistema. Que é bem pesadão. Que mesmo. É bem pesado. E quando eles fizeram a adaptação, saiu o Eclipse Phase pra Fate, não é... Saiu pra Fate, mas não é um bom jogo em Fate, entendeu? Uhum. Então fica aquela coisa, queria um sistema original deles melhor. Mas enfim, né, só pra mencionar. Eu sempre gosto de bestiários que definem o por exemplo, tava dando uma lida aqui na descrição dele, definem suas criaturas como, tem informações em Extinction Level Threats e tal. Isso é legal. O Sapiens Field Guide, né, de Lovecraft, da Chaosium. Exato, que é um... Dizer que é um bestiário, bom, não deixa de ser, né, um bestiário, vai citar aí, as criaturas e tal, é bem bacana, bonito e tal, mas... O Veins of the Earth, aí, Lamentations, cara... Aí o bicho pega. Puta livro maneiro. E livro foda, cara. Que livro foda. Que pariu. Assim, logo de cara, que arte de interior. Como é que esse livro não tá indicado pra arte de interior? Como é que esse livro não tá indicado pra arte de interior? Concordo. Pros ouvintes terem uma ideia, é um desenho, ele parece, assim, imagina que um desenho rabiscado, como se, sei lá, quase como uma criança tivesse. Sabe uma criança muito nova desenhando um monstro, assim, com, tipo, coisas peludas e presas e tal, só que não é infantil, é como se fosse, sei lá, uma criança com problemas. Cara, lembra o Dave McKean, tá ligado? Boa, boa, boa. E cara, é muito animal, assim, você começa a ver, eu achei que era uma ilustração ou outra, quando você vê que o livro inteiro é disso, é tão estranho, porque é um rascunho do bicho, você não tá vendo ele com ultra detalhes, né, fotorrealista nem nada. Cara, e isso eu acho maravilhoso, porque assim, o Lamentations, e jogos outros em geral, mas o Lamentations também, ele tem essa pegada... No Lamentations vem escrito, né, que os jogadores nunca devem saber qual é o monstro. O mestre nunca deve dizer, é um troll, é um orc. Ele deve sempre descrever a criatura nos seus elementos mais grotescos e mais bizarros, mais estranhos, para que o jogador saia da sua zona de conforto. Que porra é essa? Como é que eu lido com esse problema? Com essa criatura verde, com verrugas enormes e com... é um troll, mas quando você descreve dessa maneira, nem sempre o cara vai pensar nisso. O que eu acho genial, uma das coisas que eu acho geniais no Veins of the Earth, várias geniais no Veins of the Earth, é que as ilustrações, elas estão lá para evocar uma sensação, para evocar um sentimento mais do que descrever o bicho. Você não vai olhar para aquilo e vai pensar, esse bicho aqui tem três pernas e ele é assim. Você vai pensar que esse bicho é assustador, esse bicho é gigante, esse bicho é opressivo, esse bicho é... Você vai sair com essa... É literalmente essa ideia da arte do Veins of the Earth. E isso é muito do caralho no sentido de qual é a proposta do jogo e como ele traz isso na arte. Tem uma coisa sobre descrição, eu falo isso várias vezes, né? Tem um jogo que... Um livro que eu acho muito bom, até hoje, assim, pra você ler sobre RPG de terror, é o GURPS Horror, da terceira edição. A quarta edição também é muito boa, mas da terceira edição é o que eu comprei, eu tenho comigo e durante muito tempo eu voltava pra reler coisa nele. E uma coisa que ele fala de vários tipos de terror, mas ele fala sobre o terror cósmico, né? O terror Lovecraftiano. E aí tem uma tabela animal, que ele fala, você rola três elementos aleatórios na tabela e essas são as três características que compõem seu monstro, e elas nunca são tipo altura, pele, não é assim, ele é gorduroso, ele possui uma geometria não euclidiana e alguma outra coisa, entendeu? Uhum. Então são tipo coisas assim que... Tá, mas isso não me diz o quão grande ele é, quantas pernas ele tem, se ele tem garras ou não. Então, ele dá um norte, mas ele deixa muita coisa para sua imaginação. Acho que é um macete muito legal. E o Lovecraft tinha isso também nas histórias dele, né? Fala que a mente humana não consegue compreender, então ele dava descrições vagas, etc. E, cara, eu acho que é isso, sabe? Esse jogo é isso, esse livro. Ele deixa tudo tão aberto. E, lógico, tem a descrição do monstro, tem tipo a ficha, etc. Mas a própria descrição do monstro A própria descrição é vaga, sabe? Então é um livro muito legal. E assim... E tem... Bom, falei. Aquela arte que, assim, você parar pra pensar, você fala, nossa, isso aqui é super rabiscado, mas, cara, eu fico imaginando pro autor, pro desenhista, que desafio, né? Porque não é, uhum, você vai ter que desenhar uma coisa super, não sei o que lá. Olha, cara, o seu desenho tem que ser simples, porém ele tem que passar essa coisa de ser estranho, ele tem que despertar um sentimento, ele tem que ser amedrontador, mas aí tem que descrever uma criatura que é assim, assim, assado. E a sua arte tem que ser consistente em todo o livro. E, tipo, não é uma arte que você olha e fala assim, ah, eu conheço um cara que vai desenhar exatamente desse jeito. Não, provavelmente foi um cara que topou o desafio e fez isso, não é um artista mesmo. Então isso é um jogo que te... Posso estar enganado, eu vou ver se eu confirmo aqui, mas se eu não me engano o autor é o artista também. O autor é o artista? Diria muita coisa, enganado, muita coisa. Mas eu tenho quase certeza que o autor é o artista. Vou ver se eu acho essa informação aqui. Explicaria muita coisa. Não, não, não. Não é? São dois caras diferentes, então, exatamente. Mais mérito ainda. Foi escrito pelo Patrick Stewart e ilustrado pelo por um cara que decide ser um pseudônimo, que ele se chama, que ele se, né, se apresenta como Scrap Princess. Que legal, cara. Pois é. Nesse e editado momento, pelo Zack Sabat. Né? É, pode ser até o cara mesmo, o autor. Ele só talvez, colocou um pseudônimo pra desenhar, né? É, e é editado pelo Zack S? É. Entendi. Ah, mas sei lá, eu acho que nós dois escolheremos como indicação. Ah, e tem mais um, né? O Fantasy Age Bestiary. Ah, sim, sim. Mas queria falar um pouquinho mais de Veins of the Earth, porque... Ah, fala, né? fala. E também que eu ia comentar isso que ele, em outras coisas que ele foi indicado, imagina que a gente já tá falando do produto, agora vamos falar tudo, né? Bom. Depois a gente só pontua. É, o Veins of the Earth, embora ele seja um bestiário, ele não é só um bestiário. E isso que eu achei uma coisa interessante. Ele é um livro grande, ele tem... Embora seja o formato A5, ele tem 300 e tantas páginas, é um livrão. É, e ele... A ideia dele é um guia para aventuras nas veias da Terra, no subterrâneo, no Underdark. No Underdark, no Underworld. Exato. Então, além dos monstros e criaturas super interessantes e diferentes e evocativas que ele traz, ele também traz todo um conjunto de regras excelente para você planejar e conduzir uma aventura nesse ambiente. Ele traz tabelas e traz elementos para você montar um head scroll, por exemplo, ou tabelas para você montar lugares completamente bizarros e terríveis e desafios que vão ser desde desafios no ambiente para você superar até desafios como comidas bizonhas que você vai ter que lidar e doenças diferentes que você vai ter que lidar. Ele é literalmente um livro para você pegar. Ele fala de itens, de magias, de loucura, de mutações, de iluminação, porque é um mundo que não conhece a luz, de culturas que vivem nesse mundo e tal. Ele é literalmente um livro para você pegar e fazer uma campanha no Underdark, fazer uma campanha debaixo da terra com esse clima de terror, desgraçado e tudo mais. Ele te ajuda a cada passo nesse caminho para você criar esse cenário de opressão e tudo mais. Então, além de um bestiário excelente, ele também é um Rules Compendium excelente para você te auxiliar a criar aventuras nesse cenário. Boa. Boa. E aí tem o bestiário do Fantasy Age, né, que é um bestiário do Fantasy Age. Aqui. Foda-se. Pô, acho que comparado com tudo que a gente colocou aqui, é o mais... Ah, beleza, esse é um bestiário. Não é ruim, é mancado, mas enfim, né? É mancado. Vale a pena dizer que o Fantasy Age é um bom sistema, bom assim, um simples sistema genérico de fantasia, e ele tava precisando de um bestiário, e ele lançou um bestiário pra ele. As criaturas são interessantes, mas ele é o mais próximo que a gente tem nessa lista de um bestiário comunzeira, sabe? De um bestiário de D&D. Cara, na moral, esse é muita coisa assim, a Green Ronin queria ter um sistema próprio, né? Porque, sim, cara, é um sistema qualquer coisa, né? Tipo, ele é bacana, é super simples, é muito simples, né? Então talvez ele é quase um 3DT gringo, sabe? Termos de ser um jogo muito simples, muito fácil de jogar. Sabe, então, que, seja isso. Sabe que jogo? É que assim, é da sua época, se era bom na época, não acho que seja bom hoje em dia, mas talvez, atualizando... Você lembra aquele True 20? Lembro. Ele era um sistema legal, assim. Ele tentava pegar algumas coisas meio do Mutant Z Masterminds, mas... Sim, algumas coisas do Iron Heroes. Ele era bom no que ele fazia, assim, True 20. E tinha pra vários sistemas meio genérico e tal. É que eu acho que hoje em dia ia ser meio... Tipo, meio que não funcionava, né? E também tem a ideia desse Age ter com o Dragon Age ter sido meio produto de entrada, né? Tentar conquistar o cara pra jogar RPG por causa disso. Mas enfim, né? O que a gente gostaria que ganhasse era o Veins of the Earth. Exato. E eu acho que o Veins of the Earth ganha. Tem chance, né? Porque, cara, os produtos de Lamentation, eles têm um suporte impressionante em alguns aspectos. Red in Pleasant Land ganhou concorrendo contra a aventura de D&D, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem boas chances do Veins of the Earth levar. O Lamentations, ele tem uma coisa de ser um produto... ele tem mais do que do que jogadores, assim, são fãs mesmo, é como uma comunidade, né? A galera que curte, abraça o negócio com gosto mesmo. E eles têm, o produto deles, em geral, tem muita qualidade. É, eles estão, eu tava comentando isso com uns amigos outro dia, eles estão, de certa forma, no que eles se propõem a fazer, eles estão na vanguarda do design, sabe? Em termos de qualidade do material e das ideias que os caras têm. É, para esse, pro jogo que eles se propõem a fazer, não tem material melhor por aí. Os caras são muito bons. Uhum. Então, beleza. Mençãozinha no melhor podcast, porque tem um aqui sim, que eu escuto. Algumas, também tem um que eu escuto. É o Plus One Forward? Não, é o Spellburn. Ah! É, quer falar do seu primeiro? Pode ser. Então, no melhor podcast, a gente tem o Ken and Robin Talk About Stuff, que já ganharam, já foram indicados. É, não é. Que é o do Kenneth Huff e do. Sim. E do e o Robin de Loss. Comentando sobre várias que não são RPG. Tem o Plus One Forge que você vai falar depois. Tem Spellburn. Tem o How to Be a Great Game Master e RPG Academy. Os últimos dois eu não conheço. Marquei pra conhecê-los, porque é sempre um momento legal no NS pra conhecer podcast. Uhum. O Spellburn, ele é um podcast de DCC. Que eu conheci quando eu comecei a jogar DCC. Uhum. E é muito bom. Eles comentam... eles já falaram sobre elementos do sistema, como esses elementos contribuem para fazer um jogo melhor, como utilizar coisas como magia mercurial, ou os Might Deeds of Arms e outros elementos do sistema. Eles já entrevistaram vários autores de aventuras. Um dos hosts do podcast escreveu uma das melhores aventuras de DCC, que é o The One Who Watches From Below. Uhum. Uma aventura muito boa e muito famosa, e é um dos hosts que escreveu. Spellburn é um excelente podcast para quem gosta de DCC e Old School em geral, eu recomendo. Muito bom programa. Pô. O Plus One Forward que eu ia recomendar, ele é um podcast sobre jogos da Apocalypse Engine. E eles são episódios mais curtos, ele tem 40 minutos, assim, mais ou menos. E ele, cada episódio ele dedica a um único jogo, ele chama o autor do jogo. E ele conversa, ele e o autor, sobre o jogo que está fazendo. Às vezes são jogos que estão no financiamento coletivo ainda, às vezes são jogos que já saíram faz tempo, jogos grandes, jogos pequenos. E no final do jogo, no final do podcast, assim, faltando uns 15 minutos, 20 minutos finais, ele faz um exemplo prático de como é que é o jogo. Ele faz uma criação de personagem rapidinha e o autor do jogo mestra um trecho pro cara, como uma aventura solo. Só para conhecer um pouco o sistema, entendeu? Então, é um podcast muito bacana para você conhecer jogos de Apocalypse Engine, que é um sistema que eu gosto muito, gosto bastante mesmo. Graças a ele, eu conheci alguns jogos que eu tava, tipo, cagando, assim, olhando e falando, nossa, que coisa de merda e tal. E eu, que nem o Judas lá, como é que era o nome? Né, Tales from, City of Judas e The Elemental alguma coisa, que é tipo um hack de avatar, assim. E, cara, foi muito maneiro, assim, uma excelente descoberta. É sempre um bom lugar pra ver. E, tipo assim, nada melhor que o autor do jogo pra você ver mestrando, sentir como é que era. Ele pergunta, faz umas perguntas pro autor, tipo, de tudo que você escreveu, qual que é o seu movimento predileto do livro? E é sempre legal de você ver o próprio autor falando, pô, esse movimento aqui foi um dos primeiros que eu criei, eu não mudei quase nada durante todo o processo de criação, e eu acho que ele resume bem tudo que eu queria passar no jogo. É bem maneiro. Muito bom, muito bom. Então eu fico indicando o Plus One Forward. Eu acho que assim, Kenny Robbins sempre tem chance de ganhar. Uhum. O How to Be a Great Game Master é... YouTube, né? YouTube é YouTube. Eu acho que foi a primeira vez que aconteceu de ter um negócio do YouTube, assim... Que eu me lembro, sim. Sendo... Se for assim, cara, porra, pode indicar um bilhão de coisas, na moral. Concordo. Né, tipo... Pô, cadê uma indicação indo pro Matt Cove ou pro... tipo, tem bastante coisa, sabe, pra fazer, mas tudo bem, né? E o RPG Academy, que é mais D&D quinta edição, assim, né? Achei bacana. Na verdade, são vários podcasts desse RPG Academy. Mas a minha indicação, assim, se for pra vocês conhecerem, pega o Plus One Forward ou a do Chess ou Spellburn. É, o Spellburn também. Então, vamos lá. Melhor, gastamos muito dinheiro nisso aqui. Melhores valores de produção. Livro mais coisinhas. Livro mais bonitão, cheio de frescura e tal. É, cara, Tem o Faith, A Garden in Hell, Start 7. Você viu esse jogo, cara? Que ele é curioso, eu achei interessante. Cara, eu vi e, na verdade, eu achei um dos melhores aqui da lista, pra falar a verdade, assim, em matéria de production values. Ele é quase um misto de board game com RPG, né? Uhum. Ele tem uma pegada de ele vir numa caixa, nessa caixa tem fichas de personagem, decks de cartas, ele tem um sistema de resolução baseado em cartas e tudo mais. E ele vem uma pegada tipo, ah, tem uma aventura que vai ser mais ou menos 10 sessões, quando você jogar isso, acabou o que tem nessa caixa. Uhum. É um misto aí entre board game e RPG, mas é tudo muito bonito, muito bem produzido, muito bem... detalhado, vem com tokenzinhos, bonito. Caixa, não sei o que lá. Já que a gente tá falando de valores de produção, acho que agrega muita coisa, assim. Foi um jogo bem, bem interessante. Nessa categoria eu achei legal, né? Aí a gente tem o Call of Cthulhu 7th Edition. Slipcase 7. Que é bonito também. Ah, ok. Achei. Eu já vi coisas melhores nessa edição, sabe? Tipo, nessa indicação. Tem o Polaris, Core Holy Books, o Unknown Arms Deluxe 7, que é a edição nova do Unknown Arms, e o Collector's Edition do Baby Bestiary. Sim. Fala aí. Em matéria de production values mesmo, é isso que a gente está julgando, o Faith. Tem mais coisa junto, achei que compôs melhor, você compra e vê 1 milhão de paranauezinhos no meio da caixa. Cara, eu vou discordar de você nessa categoria. Eu achei que é o Deluxe Edition do Polaris mais interessante. Uhum. Porque, embora o Face seja bem legal, ele tem muita coisa bacana, o Polaris, ele tem o Slipcase, ele tem os dois livros em capa dura, que já são bonitos por si só, ele tem Escudo do Mestre, ele vem ficha impressa, ele vem... Tem uma porrada de coisa na edição de luxo dele, sabe? E é tudo muito, muito, muito, muito bonito. O Slipcase do Polaris eu achei sensacional. Embora o Fate, pra mim, seja um segundo lugar próximo, eu achei a edição de luxo do Polaris um trabalho muito legal, cara. O Slipcase do Unknown Arms? Eu vi, também achei muito legal. Muito animal, cara. Olhei, tu vai, puta, tá bem diferente. A segunda edição de Unknown Arms, que foi a que eu mais tive contato, ela é muito maneira, mas eu não acho ela bonita. Aliás, eu acho a capa do livro muito feia, pra falar a verdade, assim, muito poluída e tal. Acho que não presta muito. Mas eles deram uma repaginada e tal. Eu achei bem maneira, assim, dessa edição The Lush. Mas... Não, ficou bem legal. Ficou bem bonito também, mas... Você ficou com Polaris? Eu fiquei com Polaris. Eu fiquei com Faith. Um produto, eu achei que ficou um produto diferenciado. O visual do Polaris Deluxe ficou muito legal, cara. E quem isso ganha? Você viu? Eu te mando uma imagem aqui pra você ver. O visual dos livros do Polaris Deluxe. É aquela que conta. É essa aqui mesmo que eu tinha visto. Eu achei muito bonito, cara. Ah, é maneiro. É. Tipo, é bonito, é bem feito e tal. Eu fiquei mais com o Faith porque ele vem mais coisas, assim. Cheio. É justo. Melhor enfim, no conteúdo. Questão de gosto. Mas quem ganha? Porque eu não acho que nem Faith nem Polaris. Eu também acho que nem Faith nem Polaris ganham. Eu acho que tem grandes chances pro Cthulhu e grandes chances pro Baby Bestiary Collector's Edition. É os dois que eu fico também. Baby Bestiary eu. Sei lá, eu cagaria, mas como a gente falou, né, que tem um peso, essa porra aí. Mas Cthulhu é um indicado forte e tal, né? Pô. Contudo, se eu tiver que apostar, vou apostar no Baby Bestiary pra hoje. Talvez. E é bonito também. Collector's Edition dele é bonita. É sim, bonito. Melhor produto... Aqui, pula? Ou você quer falar alguma coisa? Tem um que eu quero falar. Na verdade, dois. Na verdade, tem um tá monte. Bom. Então, melhor produto relacionado ao RPG. Tem várias tipo, livro de colorir então... de Call of Cthulhu. Então, né? Cara, livro de colorir de Call of Cthulhu é uma coisa sensacional, assim, tipo, na minha opinião. É tipo um negócio tão maneiro. Eu queria... É que assim, eu tenho... eu não gosto de pintar. Tem o fato que eu sou daltônico. E isso me atrapalha um pouco. Mas eu gostaria... Se eu gostasse de pintar, eu compraria essa porra, sabe? Tipo... E eu fiquei pensando assim, quem que eu conheço que eu posso dar isso aqui e vai pintar bem? Tipo, a Marina, assim. Vou dar pra ela, mas a Marina mais desenha do que pinta. É, sei lá, tipo, vou comprar e vou dar pra minha mãe e vou ver que maluquice ela faz, saca? Mas, assim, tinha esse, tem o Cinema Plus Sorcery, que é tipo um livrão, assim, falando sobre a história do cinema de fantasia. É, que eu acho bem legal, assim, é uma interface bacana para você pegar, não pega só filmes hollywoodianos, ele fala um pouco de filmes fora disso, então vai falar, sei lá, um filme de como fantasia medieval, mas russo da década de 80, sabe, umas coisas que tá fora do radar. Mas o melhor desses produtos é The APCs of RPGs, o ABC do RPG. Esse produto, cara, puta que pariu, eu falei, cara, esse é que eu não tenho filho, cara, mas se eu tivesse, esse ia ser o produto pra eu ir atrás. É, você chegou a ver esse daí? É, eu tô dando uma olhada aqui agora, parece que ele é um livro de colorir também, né? Cara, ele não é bem um livro de colorir, na verdade ele já vem colorido, né? Ele é um livro desses, tipo... Tipo que você... Ok, ele já me ganhou porque ele tem páginas do Critical Role, né? Fala. você... Esses livros que você compra pra criança muito, muito nova, que é livro pra você ir ensinando e alfabetizando ao mesmo tempo, sabe? Ok. E aí, tipo assim, aí vem, abre uma página, tipo, sei lá, A de Amor. Aí tem um coração. Aqui B de Beholder. E aí, só que é tipo A de Aventura, B de Beholder, C de... Cara, sei lá que o legal. Deuce for Dice, can you count all the sides? E cara, que é. Que legal, animal, cara. Eu não sei, eu acho que eu tô com 30 anos e eu tô virando um babaca por crianças, assim, né? Tipo. Acho que eu tô entrando nessa fase da vida, meus hormônios estão falando. E aí eu leio muita coisa sobre mestrar RPG pra crianças, né? É, tem alguns livros muito bons sobre que é muito como, legal mesmo. Como que eu peguei, como que eu introduzi meu filho no hobby, etc. Eu acho uma coisa maneira de ler, assim. É um negócio que com certeza quando eu tiver um filho, eu vou fazer. Mas esse produto, eu olhei, eu falei, cara. Eu muito quero comprar esse livro, sabe? Tipo, guardar e quando tiver meu filho, eu vou mostrar pra ele, sabe? Já em inglês mesmo, pro moleque aprender. Alfabetizar o moleque em inglês já pra ele poder ver esse livro. Já vou alfabetizar inglês com o RPG, cara. Você tá zoando, cara, mas eu já comentei várias vezes com a minha esposa da gente alfabetizar o moleque em inglês pra ele poder assistir wrestling com a gente. Aí, ó, tá vendo? Cara, motivo. Tem umas coisas, e assim, o projeto em si tem umas coisas bacanas, tem meta estendida que eles fazem aquelas bibliotecas comunitárias, não sei como é que é o nome, que tipo, faz uma cabine assim com livros pra você, no meio da rua, pra você passar e pegar um livro, sabe? Que é um negócio que aqui no Brasil é meio tipo, né? Mas em outros lugares do mundo funciona muito bem, sabe? O cara vem e tira um livro, depois ele devolve, ou tira um livro e coloca um outro dele. E é um, sei lá, tipo, cara, eu achei um projeto animal, assim. Então, eu queria falar dessa parte só por causa desse produto, cara, do ABC do RPG. Achei fantástico. Esse produto tem que ganhar essa porra dessa categoria, cara. É muito amor no coração. Eu vou até com você dizendo também que tem que ganhar, vou apoiar, porque... eu acho que o Call of Cthulhu, o livro de colorir de Call of Cthulhu, tem mais chance de ganhar, porque o cara vai estar votando, enfim, né? Mas ABCs of RPG é demais, assim. Maravilha. Agora vamos para o melhor ator que a gente tinha falado, da nossa analogia. Acho que é melhor ator, melhores, atriz, seria o... Melhores regras. Então, Seven Seas... Melhor ator, atriz, né? Ator, atriz, coadjuvante também, tudo. É, melhor... Então, melhores regras. Seven Sea, né? Ai, meu Deus, que absurdo. Rifts, Game Master Handbook. Adventures in Middle-Earth, Player's Guide. Veins of the Earth e Bubblegum Shoe. É que tem muita coisa muito boa aqui, cara. Ah, então. Então, a categoria é boa, assim. Não boa, tipo, vamos mudar a história do RPG mundial, mas... Mas tem coisa boa aqui. Mas tem coisa maneira. Assim... A gente já falou um monte do Seven Sea, né? Exato. Eu particularmente acho um absurdo e uma doença esse jogo ter sido indicado por melhores regras. Regras, assim. Mas a sensação que eu tenho. É regras, né? Sim. Quem indicou isso aqui leu e não jogou. Porque quando tinha lido, parecia do caralho também. Aí o jogo. Eu tô sendo um super babaca, né? Não, gente. Pode ser. Tipo. Não, talvez... porque eu tô na parte li, não joguei, e pra mim as regras ainda parecem muito boas. Eu tipo, óbvio que vai estar indicada melhores regras. Elas parecem muito boas mesmo. Então, é que eu tenho a sua opinião pra também me pautando, né? Tipo... É justo. Eu tava nessa vibe até eu jogar, e depois que eu joguei, eu na prática, não acho que são boas regras. Mas, sei lá, né? Todo mundo acha que no Menera tem boas regras também, e que o Cypher System é maravilhoso. Então, quem sou eu falar alguma. O que eu sei de regra, não é verdade? Mas, vamos pro próximo. A gente tem Rifts Game Master Handbook, que na verdade é. O Rifts, pra quem não conhece. Não sei se você chegou a ver alguma coisa. Conheço. O Rifts é um RPG antigo, assim, acho que é da década de 90, a primeira edição. Que ele é. Cara, ele é um RPG meio que um catadão de tudo. Ele é meio pós-apocalíptico, mas tem tecnologia, tem magia, tem viagem. Tem uma pegada meio. O mundo é invadido frequentemente por criaturas de outras dimensões, tem algumas são organizadas e tal, e você faz parte de uma galera que impede essas invasões. Aí você pega briga tudo, de volta. Você pega tudo. Você pega, tipo, magia e armadura cibernética. É uma pegada meio. Esse é meio Warhammer, assim, tá ligado? Só que não num cenário tão. Parece mais salada que o Warhammer. E o Rifts, ele sempre teve uma galera de fã, assim, fiel, não vou dizer forte pra mim, sei lá, qual ficou tudo, mas fiel, e isso foi mantendo o cenário. Durante um tempo não saía coisa, e agora saiu essa versão de Rifts pra Savage Worlds, que eu acho uma boa adição ao Savage Worlds. É, tipo, o Savage Worlds é um sistema, apesar de ter minhas críticas hoje em dia, eu acho que dos sistemas assim mais formulaicos, atributo, perícia, vantagem e desvantagem, eu acho o meu favorito até hoje, assim, não apareceu alguma coisa para substituir ele ainda, para esse tipo de sistema, então eu acho que foi uma coisa boa, um jogo legal. Quanto a valer uma melhores regras, acho que nem tanto, sabe, tipo... Eu não li, eu não sei como é que tá, o que que ele traz no Eu não no li Rift. Esse livro em específico, eu li o livro do jogador. E, cara, é que nesse momento que ele sai, você já tem muita coisa, ele se aproveita de muita coisa que já tinha de Savage Worlds. Você já tinha um sistema que era genérico, com um monte de livro que era um pra tecnologia, pra não sei o que, não sei o que lá. Ele fez um catadão disso tudo, deu uma melhoradinha nas regras e colocou. Tipo, eu acho que casou bem, mas pra falar que são melhores regras, é um Savage Worlds, assim, normal. Ok, bom, vamos pro próximo, então. Adventures in Middle-earth Player's Guide. E aí, acho que você viu esse mais do que eu, né? Ah, eu li esse livro, cara. Eu gosto, Lili. E aí? Eu gosto muito desse livro. Eu acho que ele é. Além de usar exatamente as mesmas ilustrações de The One Ring. É bom, né? Dinheiro não é infinito. Mas... Os caras realmente. Cara, eles realmente usaram, velho, as mesmas ilustrações. Tipo, deve ter coisa nova, óbvio, né? Mas, enfim. Tem. E muito do material que tá saindo pra ele é. É material que já tinha pro Unring com update de sistema e tal. Eles estão... Levando o mesmo cenário com dois sistemas. É, parecido. Tem algumas diferenças, mas é. Então, mas vamos lá. O que que é o... Pra quem não conhece, o que que é o Middle-earth Adventures Guide? Ele é uma leitura de RPG pra você jogar RPG na Terra-média, né, em Middle-earth, em D&D 5ª edição. E para tal, ele tem que mudar muita coisa, né? Porque o D&D 5ª edição é um jogo muito diferente do que a Terra-média. Um mago qualquer já complica a coisa toda. Então ele traz novas raças, novas classes de jogador. Ele tira as classes clássicas do D&D, né? E joga de lado. Então você não tem magia. A magia funciona de outra maneira. A maioria das magias que você tem estão vinculadas a algum efeito que a sua raça pode fazer. Não tem uma classe conjuradora, aprendiz de mago, qualquer coisa assim, sabe? A magia tá muito mais assim, no anão perceber um negócio na pedra, no elfo ver um negócio diferente, sabe? Tá bem mais sutil nesse sentido. O combate sofreu algumas mudanças. O que eu acho que talvez seja as regras novas do Adventures in Middle-earth mais interessantes é o sistema de viagem e fellowship toda essa parte que é tão importante pra Senhor dos Anéis, que ele o D&D 5ª edição tem um sistema bem rudimentar para isso, e o Adventures in Middle-earth, ele vai fundo nessa pegada, sabe? Você consegue jogar com aquela... A gente jogou The One Ring, né? Tem jogou. Aí no... A gente leu e a gente jogou, tem aí para quem quiser ouvir no nosso feed. E a gente viu que é um jogo, em matéria de fantasia medieval, um jogo muito diferente do que D&D era, né? Tanto na pegada, como nas coisas no sistema, quanto ele se propunha, como era o combate. Você acha que eles conseguiram trazer esse feeling com D&D, ou eles criaram uma nova coisa, uma coisa intermediária, né? Tão D&D no sentido de fantasia, épica, bola de fogo, dragão, mas também não é tanto aquela coisa do The One Ring. Você acha que chegou mais próximo, ficou meio na metade do caminho? Você acha, cara, bom, eu acho... assim, nossa, é realmente Tolkien com D&D bom, assim. Sim, eu acho muito bom. Eu realmente acho muito bom a adaptação que eles fizeram. É diferente de One Ring. Eu não acho que... Até porque, né, os dois sistemas continuam existindo, e eu acho que o The One Ring, ele talvez seja um jogo melhor para fãs mais hardcore ou mais apegados. Até porque ele tem ideias que não tem aqui, como o... os dados vazados, as runas de Gandalf, o olho de Sauron. Tem muitas mecânicas que eles trouxeram, como corrupção, aquela fase de fellowship, mas é tudo mais simplificado em relação ao que é no The One Ring. Então eu diria nesse sentido que ele, de certa forma, sim, ele é um meio termo. Eu diria também que, apesar das mudanças todas que ele faz muitas, ele ainda é um jogo mais direcionado para ação do que o The One Ring. Ele também é mais completo do que o The One Ring, pelo menos as edições que a gente jogou aqui. Depois saiu muita coisa depois do One Ring, e eu sinceramente não sei exatamente como ele tá hoje. Mas ele já vem com Homens de Gondor, Riders of Rohan, já vem com uma série de coisas. Ele se aproveita dos suplementos para, né? Exatamente. Mais completo. Ele é mais ou menos por aí. Eu diria que as adaptações são muito boas, as classes são interessantes de jogar. Não é um jogo porradeiro, D&D pra caralho, vai na dungeon e mata bicho e tal, mas ele tem mais ação do que você vai encontrar no The One Ring. No The One Ring, e talvez esse seja o diferencial dele. E eu acho que ele é um excelente jogo pra você pegar aquele cara que gosta de Senhor dos Anéis, viu os filmes, ou leu o livro, ou tá interessado em jogar RPG. Sentar o cara pra ele jogar com um negócio que ele já vai estar mais ou menos familiarizado com, ou pelo menos no imaginário popular, né? O D20, o AC, o dano, essas coisas que o D&D já traz. Eu acho mais fácil nesse aspecto do que pegar o The One Ring, que tem uma série de conceitos próprios e diferentes. Tudo, né? Todo próprio. Exatamente. Eu acho uma quando eu vi esse livro, eu falei, Senhor dos Anéis em D&D, isso nunca vai funcionar. Aí eu li esse livro, eu falei, isso aqui é ouro. Isso aqui é uma adaptação muito, muito bem feita, muito cuidadosa. Eu acho que, em alguns aspectos, eu gosto mais desse sistema do que do D&D Quinta Edição puro, sabe? Aí é porque só. Ele tem o D&D Quinta Edição puro, ele é muito bom no que ele se propõe a fazer, mas o The One Ring, ele pega isso e ele tira algumas coisas que não cabem, ele introduz outros, e eu acho que ele acaba fazendo um jogo mais redondo dentro da sua proposta do que o próprio D&D Quinta Edição, sabe? Uhum. Eu tenho high praise pra esse jogo, high praise indeed. Massa. Exato, eu gostei muito. Ele é o seu indicado? Ah, não, peraí, a gente não falou de todos, né? Desculpa, eu me delonguei um pouco. Não. Tem o Veins of the Earth, que a gente já tinha dito, né? Uhum. E o Bamonganchu. Ele seria o seu indicado, o Adventures in Middle-earth? Cara, é um páreo muito difícil pra mim escolher entre o Adventures in Middle-earth e o Veins of the Earth. Muito, muito difícil. Porque o Veins of the Earth também faz o que eles propõem de uma maneira brilhante. Ai, que conflito. Fala o seu primeiro. Assim, é uma categoria que eu não tenho pra falar um negócio. Se fosse com falar o que eu li, o que eu realmente vi, o que eu realmente tive contato aqui foi o Seven Sea, né? E eu ainda não cheguei no ponto de não gostar do sistema. Eu admito que, assim, você tem excelentes argumentos, mas eu não li o Adventures in Middle-earth. Eu acho muito difícil que eu tenha a mesma relação que você, porque eu gosto muito do The One Ring, gosto muito do que ele se propõe. Não, e novamente, eu não acho que o Adventures in Middle-earth substitui o The One Ring. Então, e eu realmente fico assim, eu gosto muito do The One Ring por o quanto que ele se afasta de D&D. A gente fala assim, o D&D vem de Senhor dos Anéis, né? Tem Senhor dos Anéis foi a base, mas D&D é muito diferente de Senhor dos Anéis. E o The One Ring, ele é muito parecido com o Senhor dos Anéis. Ele é o Senhor dos Anéis, né? Tudo que o jogo faz, todo o sistema é para emular aquele clima. Então, primeiro eu fico um pouco cético de falar que os caras conseguiram aproximar ou não. Eu entendo, eu também fiquei até eu ler o livro. Então, assim, eu acho que se eu tivesse lido e falasse, ok, isso aqui se aproximou realmente, acho que pelo feito, apesar de eu não gostar de D&D, e eu provavelmente se você, vamos jogar um jogo aqui na Terra-média, pode escolher The One Ring ou Middle-earth. Eu provavelmente ficaria no The One Ring, assim, por melhor que fosse a adaptação, porque acho que só de ver os atributos já me dá uma coceira. Então, talvez, mas assim, pelo esforço da adaptação, talvez eu escolhesse esse. Mas é complicado, porque eu realmente não vi e foi. O Veins of the Earth, pra falar a verdade, eu nem vi tantas regras. Eu fiquei tão parado nas coisas das criaturas e nas descrições e nas fotos que eu fiquei aí, cara. Pra mim, eu nem vi o que mais ele traz de regras. Então, é uma parte de melhores regras que eu não tenho muito o que falar dessa vez. Tipo, se eu fosse falar assim, From My Top, eu ia falar Seven Seas mesmo. Mas é a mesma coisa, do mesmo modo que você fez uma puta propaganda do Adventures of Middle-earth, e eu fico tipo, puta, cara, será que é tudo isso? Com o Seven Seas, você faz uma propaganda tão negativa que eu fico, puta, cara, será que é tudo isso? Então eu fico meio sem saber, eu dessa daqui eu não tenho muito o que escolher. É justo. Cara, de Best Rule, eu não consigo, eu vou dar um empate técnico. Eu vou dar um empate técnico, mas, não consigo. O um é ouro, outro é prata. Por ser Senhor dos Anéis, por ser D&D, tem chances boas de ganhar. Eu acho que Seven Seas vai levar ouro, provavelmente. E como prata ficando pro Middle-earth ou pro Veins of the Earth, que é a comunidade de Lamentriz é muito forte. Sim. Acho que um dos dois pega o prata e o Seven Seas provavelmente ganha. Provavelmente ganha. Apesar... E Best Setting também, melhor, sei lá, melhor efeitos especiais. Best Setting, então a gente colocou, tem o Tales from the Loop, tem o Torment, Tides of Numenera, Explorer's Edge, tem o Atlas of Earthprime, tem o The Dark Eye, Aventuria Almanac e o Polaris RPG. Muito bem. Melhor cenário. Eu tiraria o assim, Tales from the Loop, ele tem um cenário legal? Tem um cenário legal. Eu acho que a composição é mais legal do que o cenário em si, entendeu? Então, eu não sei se ele vale de melhor cenário. Acho que ele tem chance de levar até uma prata aí. Não sei se... Se bem que não tem muito competidor de muito peso nessa categoria. Então, não sei. Talvez fosse uma indicação. Dos que tem, eu acho que o que eu menos conheço é o Polaris e o The Dark Eye. Eu não sei se esse Aventura Almanac é que nem o único The Dark Eye que eu cheguei a ler foi a segunda edição do The Dark Eye. Das Ashens, não sei o quê. Então, pelo que eu saquei do Aventura Almanac, ele é o setting, é um guide, um guia pro setting de Dark Eye. Então, como um todo. Será que mudou muito o cenário? Porque é um cenário assim, fantasia, meio padrão zona, com uma pegada Dark Fantasy, assim, mas também não era um Dark Fantasy absurdo pra você falar, oh, meu Deus, né? Era um cenário bom, mas também nada que me espantasse, assim, mas eu não vi essa versão nova, não sei se a maneira como é apresentada é boa, a descrição é boa. Diga. Do que tem aqui, o Tales from the Loop é interessante, mas, né? O que você falou, concordo com você, e você leu o livro, estudou, né? O Torment, ele é interessante porque ele pega o cenário do jogo, traz pro RPG, no, do jogo Torment, que é um cenário legal, mas é Numenera, né? Então isso já me brocha um pouco, não acho cenário de Numenera essas coisas. Embora o cenário do Torment Numenera seja mais interessante, acho, do que o do Numenera clássico. Sim. A ideia de você fica boa parte do jogo numa criatura que navega entre dimensões e tal, é bem interessante, mas... Tem toda aquela coisa de você ter sido... O jogo tem, pelo menos, né? Que tinha aquela criatura fodona, que passava... Mod, no... alguma coisa assim. Esse conceito, eu não sei se você joga com isso. Você joga com um dos cast-offs, um dos corpos que ele abandonou. Então ele ganhou o melhor set pra mim. Aliás, o jogo você joga, não sei o Numenera. Se esse jogo, eu não vi. Porque no Menera eu já fico o pé atrás. Mas se nesse jogo você joga com um desses cast-offs aí, ele ganha pra mim. Porque essa ideia eu achei sensacional. É muito boa. Mas eu não sei se é, pra falar a verdade. Até onde eu sei, ele é só um... pegar o cenário do jogo e falar cidades, sobre o cenário do jogo. Exatamente. Os cenários que aparecem, as localidades que aparecem, descrições. Eu tô lendo aqui. A descrição dos cenários, novas possibilidades de personagem, novos monstros, e é isso aí. E tips on playing a cast off. Então é o melhor cenário é esse. E tem optional rules pra você lidar com essa coisa e tudo mais. Porque... dos cenários, tem o Authors of Earthprime, né, que é legal pra quem curte o cenário, lá do Game Ronin. Eu achei bacana a representação do Brasil. O Dark Eye eu não conheço bastante pra falar. E tem o Polaris. O Polaris me surpreendeu. Eu achei um cenário. Não sei se você conhece o cenário do Polaris. Rudimentarmente. Mas pra quem não conhece, ouvintes, a ideia é mais ou menos a seguinte: você tem um cenário de terra pós-apocalíptica, que por uma série de eventos, guerras e afins, a humanidade teve que sair da crosta terrestre, que é um ambiente hostil agora, e foi para o subterrâneo, o submarino. E eles fizeram isso ajudados por uma raça superior, que lhes ofereceu tecnologia e guidance, esse tipo de coisa, para que eles conseguissem se estruturar debaixo d'água. E aí você tem diversos reinos, cada um com suas características e organizações e cenários debaixo d'água e das áreas que foram inundadas, né, pelo o mapinha é todo interessante nesse sentido. Você joga, ele tem uma premissa que ele fala que o mar é onde a humanidade nasceu e é onde ela voltou para morrer. Então ele é um cenário de pós-apocalíptico, as crises estão tensas, a tecnologia está falhando, a guerra por recursos é muito severa, o ambiente é extremamente hostil, e ao mesmo tempo que você tem tudo isso, você tem mutantes, você tem galera que é purista, que não aceita os mutantes, a galera que... Eu achei um cenário muito, muito diferente, essa ideia de você jogar debaixo d'água, e cenário aquático e tudo mais. Eu achei um cenário muito bacana, cara. Eu gostei do que eu vi do Polaris. Você lembra de um jogo... Qual era o nome, cara? Era um jogo de RPG mais antigo que você... Só que era era bem uma pegada de ficção científica. Você ia para outro planeta e aí as pessoas viviam... Era um planeta só de água, assim. A maior parte era água. E aí vocês viviam só em coisas submersas. Mas era uma pegada de ficção científica. Uma pegada forte, assim. Cara, não me lembro. Como é que era o nome desse jogo? Era Blue Sea. Cara, eu não me lembro como é que era o nome. Você sabe do que eu tô falando? Não faço nem ideia. Vagamente, cara. Você falou Blue alguma coisa. Agora Blue eu Planet. De alguma... Blue Planet. Blue Planet, lembrei. Blue Planet. Você chegou a ler, assim? Você conhece um pouco? Nada. Puta, Blue Planet era bem nessa... Era um sci-fi mais... Tinha um quê de você ficar explorando o mundo, mas quase como uma estação científica, sabe? Tinha um quê meio também cyberpunk, assim, no sentido de implantes cibernéticos e tal. Isso o Polaris tem também, ele tem uma forte pegada cyberpunk, de implantes, ele mexe muito com o conceito de você ter exoarmaduras que você usa pra sair dos ambientes controlados, né? Quando você vai para o mar fora, né, dos ambientes restritos, você vai com uma exoarmadura, ela pode dar problema, enfim, tem toda essa questão. Mas do... é um jogo mais pra ação, assim. Cara, eu acho um pouco ação e exploração nessa faixa, assim, de coisa. Ele é um RPG bem tradicional em termos de sistema e afim, sabe? Bem tradicionalzão, assim, de atributo, equipamento e tudo mais. Então ele me parece uma ideia bem de tipo combate e exploração, essa é a pegada do jogo. Entendi, legal. E aí, pra você... O cenário, o sistema não me chamou tanta atenção do Polaris, mas o cenário eu achei muito bacana. Em termos de melhor cenário pra mim, cara, tá meio fraquinho esse ano. Não porque eu acho ele muito bom, mas porque eu achei os outros esse ano meio fracos. Polaris, acho que é mais original, mais interessante. Cara, Cara, do que eu vi aqui. Eu não sabia quem que eu ia dar a vitória até você falar que o Torment, até a gente ver aí um pouco mais a fundo. Dá pra jogar de Castoff. É, que você pode jogar com Castoff. Eu não sei quantos dos nossos ouvintes jogaram. Eu não joguei o jogo do Torment Tides of Numenera. Até peguei pra jogar, mas não tive paciência. Eu acho que a minha memória afetiva desse jogo... Eu tive mais paciência pra jogar o Torment, aquele remaster. Aham. Uhum. O Rinsed Edition. Do Torment Planescape, do que pra jogar esse outro Torment. Mas, essa história de você ter uma criatura que é um... Ela foi... The Changing God, eu acho que é o nome que eles usam. The Changing God, que ele foi evoluindo, ele tem um objetivo de alcançar uma perfeição, uma evolução, e aí pra isso ele tenta ter corpos cada vez melhores, ele cria esses corpos que são um superior ao outro, ele transfere sua consciência de um corpo pro outro, mas o corpo que é abandonado, ele não fica uma casca vazia, é uma pessoa. E você começa a jogar com uma dessas criaturas, né, que foi, uhum. que foi abandonada, né, era um corpo que andou e aí quando passou para outro... O jogo começa quando esse Changing God passa para o outro corpo e você é o último corpo que ele usou, né, você desperta. Uhum. E eu acho isso um conceito tão maneiro, isso tem toda a cara, para mim, de um jogo da White Wolf. Eu consigo ver esse conceito, e aí eles dividindo em, tipo, poderes e clãs, e uhum. dividindo por, quando um sentimento, alguma coisa, sei lá o que representasse uma faceta desse Changing God, e aí você tinha os diversos tipos, e eu acho que seria um cenário absurdo para você jogar uma aventura de Urban Fantasy, talvez, mas acho que até ficaria melhor num cenário de Urban Fantasy, porque tem a cara da White Wolf isso. Mas esse conceitinho só de fazer isso, talvez uma coisa meio Highlander, sabe? Meio imortais, são especiais, there can be only one. Não sei, cara. Eu acho que ressoou muito comigo, achei muito maneiro. Justo, eu ia falar que o jogo era maneiro, mas o livro tava cagando. Mas agora que a gente viu isso, eu vou colocar aqui. Ok. Eu também queria comentar um detalhe do Polaris, que eu acho legal, é que o livro dele ele vai em detalhes muito interessantes desse cenário. Ele te fala como é que é a vida numa cidade, como é que as pessoas têm filhos, como é que as pessoas... O que elas comem, como elas se vestem, qual é o custo de vida, como é que você lida em ficar em espaços confinados o tempo todo, como é que as pessoas morrem, como é que é energia... Eu gosto muito quando o cenário entra nessas minúcias do dia a dia, sabe? Uhum. Como é que a higiene das pessoas é feita, sabe? É, eu acho que esse tipo de coisa, como é que é o sistema legal, como é que é... eu achei bem interessante esses conceitos que o jogo traz para você se aprofundar no cenário do Polaris. Então isso eu achei bem bacana. Quem vai ganhar? Cara, eu acho que nesse... Ou Tales from the Loop ou Torment. É, também tô achando que vai ficar... Um prato e um bronze. Chuto Tales from the Loop, porque Stranger Things tá bombando, a segunda temporada tá quase aí. Tá bem tá no momento bom pra ele ser votado, né? Também acho. Melhor, o próximo, então? Melhor suplemento. Então, The One Ring, Horse Lords of Rohan. Pulp Cthulhu, da Chaosium. Simbaron, Advanced Player's Guide. Cosmic Handbook, da Green Ronin. E Seven Sea, Pirate Nations. Do John Wick. Assim, desses tem um aí que eu realmente gosto. Que pra mim, assim, essa foi a categoria que eu menos precisei pensar pra achar meu favorito. O The One Ring eu não vi muita coisa no Horse Lords of Rohan, não sei como é que tá, assim, não peguei a fundo pra ler. Pulp Cthulhu, eu acho que eu tô um pouco enjoado de Cthulhu. Não achei que eu ia dizer isso na minha vida, mas... Tô um pouco enjoado de Cthulhu e tô um pouco enjoado de Cthulhu em época Pulp. Não tô enjoado do Pulp, gosto muito ainda. Mas as duas coisas, é que nem eu falei, eu tô dando um appraise. Acho que foi depois que, sei lá, que True Detective mostrou uma história... meio cutulesca, meio, assim, bem... Mas é o feeling, entendeu? É o feeling. Então, acho que depois que ele mostrou isso, numa época razoavelmente moderna, né? Eu passei a olhar com outros olhos e eu queria ver um pouco mais desse tipo de coisa. Então, um suplemento específico para Cthulhu, né? Era Pulp e tal, não acho nesse momento não me interessa tanto. O Simbaron eu peguei pra ler, achei pouco interessante e tal, mas não tinha características suficientes, assim, não se destacou tanto pra mim. Não sei se pra você. Eu gostei, pra continuar, mas... tipo, não, um cenário ok e tal. Agora, o Cosmic Handbook, cara, que livro, velho. Que livro. Eu gosto, é um suplemento pra Mutantes e Malfeitores sobre aventuras com super-heróis cósmicos, né? Então, no espaço e tal. É um jogo, esses suplementos novos dessa terceira edição, eles são bons porque eles pegam um gênero e eles quebram o gênero, sabe? Tipo, eles mastigam o gênero até discernir assim, quais são os tijolos, o que são as bases desse gênero. E aí ele mastiga isso e devolve para você. Então, é ler e ao mesmo tempo você tá aprendendo alguma coisa sobre como aquele gênero se formou, quais são as influências dos autores importantes, as histórias importantes, etc. E o Cosmic Handbook, ele é um livro que, cara, ele tem arquétipos de herói que você olha e reconhece, ele tem arquétipos de vilão, ele tem um cenário tão maneiro, assim, eu já li o livro inteiro uma vez de cabo a rabo, e eu, tipo, eu tenho esse livro no meu celular, e vira e mexe quando eu tenho essa vontade, eu gosto muito de coisa de super-herói cósmico e tal, né? Então vira e mexe quando eu dou vontade de dar aquela crescida, né? Que nem quando eu assisti Guardiões da Galáxia, volume 2. Aí eu pego e dou uma aquela lidinha assim por cima, porque eu vejo essa raça alienígena, vejo isso não sei o quê, tem toda uma mitologia. Cara, se eu fosse mestrar hoje em dia um jogo de super-heróis cósmico, eu usaria esse cenário. Se não fosse pra ficar em Marvel DC, sabe? Ah, os jogadores não sabem qual dos dois, ou os jogadores não querem nenhum, ou é isso aí, vamos fazer uma coisa totalmente nova, eu usaria esse negócio. Eu acho que, de longe, o melhor. O Seven Sea, eu não li o Pirates Nation pra falar, mas o Cosmic Handbook, de longe, pra mim, o melhor suplemento. Ah, bacana, cara. Eu ia comentar que... Eu não li o Cosmic Handbook nesses detalhes. Eu ia comentar que tanto o Horse Lords of Gohan é um suplemento muito bom. Eu dei uma olhada nele por cima, porque é algo que estava esperando há muito tempo. É bem escrito, bem interessante. Ele fala de Isengard, ele fala da cultura de Rohan de uma maneira que eu acho que o Tolkien nunca falou, sabe? E aprofunda muito a região, e o que é legal, porque eu gosto muito dos Cavaleiros de Rohan. E eu também ia comentar que o Pirate Nations é um livro muito legal, que amplia o cenário do Seven Seas, que já é muito bom. E traz uma outra região também muito boa para o jogo. Então, eu gosto desses dois suplementos também. E é isso aí. Então, acho que o 7C ganha, porque o 7C vai ganhar essa porra toda. Então. Muito bom. Não, também acho que o 7C vai ganhar. E aí, o segundo lugar, The One Ring ou Cosmic Handbook. Se fosse o Cosmic Handbook, eu ia ficar muito feliz. Melhor website. Melhor site, eu acho que a gente pode pular. Esse eu realmente não tenho nada que acrescentar. Melhor escrita. Melhor roteiro adaptado aí. Melhor roteiro. Roteiro, acho que seria o roteiro. The Book of Changing Years, da Pelgrane Press. Uhum. Tales from the Loop. Unwards. Veins of the Earth. E o suplemento do The One Ring, Horse Lords of Horan. O Book of Changing Years é o suplemento do Time Watchers. Time Watch, aham. Uh-huh. Né? Mas tal qual o Time Watchers, ele só empolgou porque eu dei uma lidinha no como é que era, o Book of Changing Years, eu olhei a capa também, eu fiz que você, sabe? Tipo, ah, peraí, deixa eu ler primeiro o livro aqui, depois eu vejo direitinho do que se trata, como é que é. Uh-huh. Então eu não vi muito. Eu acho que destaques aí nessa lista... Não sei, o que você colocaria, se destacaria aí de... Cara, eu vou falar do que eu posso comentar, que foi o que eu li mais, né? O Unknown Arms eu não vi, então não posso falar muita coisa. Você Tales... também não vi, eu queria ver. O Tales from the Loop eu vi que você leu, você gostou do que você leu. Sim. O Veins of the Earth é uma leitura muito, muito boa. É gostoso, ele é bem escrito, ele é assustador, ele é útil, ele é prático. Eu acho que é muito bom. E o Horse Wars of Rohan é bom, mas não é bom na média da Capcom 7. Eu acho que é um bom livro, mas não surpreende. Eu ficaria com Veins of the Earth, que é uma leitura muito, muito boa, útil e gostosa de ler. Interessante de ler, sabe? Cara... Ela é instigante de ler. A própria... Só vou comentar um detalhe disso. o jeito que o livro abre, eu já acho que é foda, que é um trechinho dele falando na masmorra mais profunda, depois da cadeira do rei, depois que as lutas acabaram e depois que o tesouro foi conquistado, você vê uma rachadura entre a parede e o chão. Uma rachadura de 1 metro, mais ou menos, 1,5 metros. Você poderia descer por ela se você se arrastasse. E aí vem o resto do livro, sabe? Tipo, é foda, tá ligado? Foda, foda. Eu ficaria nessa edição com o Tales from the Loop. Eu acho que assim... Eu acho que esse é o... Eu tava até agora, tava falando, Tales from the Loop, isso é bom, mas eu não daria o prêmio e tal. Eu acho que Best Writing é a categoria que é feita pro Tales from the Loop ganhar, sim, esse ano. Se fosse pra falar um prêmio que eu acho que ele realmente merece, não que eu tenha lido o livro, o Tales from the Loop eu li inteiro, mas que eu tenha lido os outros inteiros, eu não li, mas assim, pode ter sido fato que concomitante a estar lendo Tales from the Loop, eu estava lendo um outro livro de RPG que a leitura não estava fluindo nada bem. E... aliás, eu vou falar aqui, né, que é o Pesadelos Terríveis do Volpassos. Que eu estou lendo ainda e está meio batalha para ler. Quando eu leio com mais calma, tal, talvez até jogue, não acho que é um... acho que o sistema até tem umas coisas legais. Meu problema nesse livro está sendo a leitura. Que eu tinha falado com você, né, Chess? Uhum. Assim, é uma leitura truncada, travada, muito prolixo, muito cheio de voltas. Aí, enquanto eu estava lendo esse livro, que estava assim, bem pedregoso para eu conseguir extrair informação, tinha parágrafo que eu li uma vez, duas vezes, nossa. Eu abri para ler o Tales from the Loop. E assim, o Tales from the Loop, diagramado de uma maneira tão limpa, você olha, parece ter uma vastidão assim no livro, né? Como as ilustrações são tudo coisinhas, sabe, ampla, assim. Uhum. E aí as cores, o jeito que foi colocado, uma coisa tão agradável ao olhar, e o texto tão fluido, tão simples, informação direta, informação passada direto ao ponto, para explicar o sistema, que não é um sistema difícil, mas enfim, explicado seco e direto, com exemplo, não precisa ficar bisurando muito, fritando muito. Então, eu achei assim, pode ter sido o fato que eu estava num exemplo ruim e peguei ele, mas eu achei a leitura desse livro tão gostosa, tão boa, e do cenário, e das coisas que tem, dos ganchos de aventura, a campanha, no final do livro tem uma mini campanha com 4 aventuras, que é bacana, não é nada excepcional, mas assim, daria para jogar e tal. Então eu daria pro Tales from the Loop, assim. Esse eu acho que, se tem uma categoria que ele realmente, realmente merece ganhar, é essa. Muito bom, muito bom. Boas inscrições. Eu ainda defendo que o Vendo of the Earth, of the Earth. Ponto, porque é não, uma leitura, eu não li o livro inteiro. O Face of the Earth é que eu tive pouco tempo para entrar em contato com ele, né? Consegui ele hoje. Uhum. Então, mas ele já tá aí nos meus meios digitais. Cara, agora eu vou dedicar mais tempo a essa leitura. Ele tem uma criatividade, sabe? Eu vou só comentar aqui um detalhe. Por exemplo, peguei um monstro randômico aqui do livro. Ele sempre diz o que o monstro, o cheiro do monstro, né? Ele fala, o cheiro deste monstro, riqueza, divindade e morte. Um mortuário de alguém muito rico. Temperos, incenso e, atrás de tudo isso, podridão. Boa. Tipo, caralho, diferente, né? Sabe, imunidades. Imune à magia, a menos que essa magia seja conjurada por um rei ou rainha. Só pode sofrer dano letal de alguém que um título legítimo, como Lord, Lady ou Sir. Isso é legal mesmo. Muito bom, cara. Enfim, eu acho excelente. mas então, fica aí. Eu acho que quem ganha, é difícil falar, acho que vai ficar entre o Tales from the Loop e o Veins of the Earth, por serem talvez os mais populares da categoria. Mesmo tendo The One Ring concorrendo, não acho que é um jogo tão popular assim, infelizmente. Beleza. E a gente vai pro final, pro melhor filme, o produto do ano. Pam, pam, pam. E os indicados são... Tales from the Loop, é Veins of the Earth, Bubblegum Shoe, Polaris, Seven Sea, Rifts, Doors to Darkness, que é o da Chaosium, né? Aventura, cinco aventuras. Isso. Cinco aventuras. Torment, uhum. Tides of Numenera, Time Watch e o Atlas of Earth Prime, do Mutantes e Malfeitores. Cara... Já falou muito de todos eles, né? É, acho que todos a gente desenvolveu. Tem uns aqui que eu... Nossa, achei realmente... Tipo, vários deles a gente viu repetir aí o negócio inteiro, né? Mas assim... Tipo, Doors to Darkness, oi? O Doors to Darkness aparecer como produto do ano. Falei, caralho. É, o Atlas of Earth Prime, eu também fico surpreendido, assim, quantas vezes ele foi mencionado durante o negócio. Porque eu acho bom, mas... Cara, pra merecer uma indicação a produto do ano, Time Watch também acho que tá na mesma coisa. Eu entendo, uhum. Tales from the Loop, o Vens, o Bubblegum Shoe, entendo até o Polaris, né? Rifts, que tem uma importância histórica e tal, Torment, que é Numenera e teve jogo, etc. Mas, cara, eu cantei essa bola, indo direto pra aquele que eu escolho, né? Eu cantei essa bola quando eu falei no começo. Eu acho que é o ano do Seven Sea. Sabe? Não tem o que falar. É, apesar de críticas em regra, etc., que, como eu falei, eu só li, não joguei, e eu fico com esse sentimento do Chess, mas se você tivesse que eleger no último um ano um produto importante para a história do RPG, é o Seven Sea. É um puta de um financiamento coletivo, como eu falei, uma propriedade intelectual que estava parada, que ninguém dava um caralho por ela, e de repente voltou para o autor original, e o cara... criou um império em cima, sabe? Um negócio que é uma coqueluche, assim. Ou pelo menos foi, não sei como é que agora tá, mas até aí o dinheiro ele fez, sabe? E então eu acho que trouxe bastante coisa, deu um destaque de novo pro John Wick, que tava, durante um bom tempo ele tava só em RPGs, projetos mais autorais, RPGs dele mesmo, né? E aí ele voltou a fazer uma coisa grande com um produto que ele tinha criado, né? Junto com outros autores, beleza? Mas ele tinha criado. Então, eu acho que a minha votação seria para Seven Sea, e eu já adianto que eu acho que Seven Sea vai ser o ganhador. Assim, se toda essa popularidade, toda essa arrecadação se reverter, só se de repente o mundo for que nem o Chess, né? Tipo, todo mundo embarcou na jornada, jogou e não achou muito bom. Mas eu acho que pela importância, pelo financiamento, etc., Seven Sea seria o meu indicado. E você? Mas é o que você quer que ganhe? Cara, eu acho que ou sim. Você... Eu acho que para produto do ano eu não vejo um produto mais importante que ele. Ele pode não ser o melhor jogo, mas produto do ano, o produto de RPG que mais marcou o ano. Eu acho que foi ele. Eu acho que é o mais merecido para ganhar. É, por essa lógica, de fato, não tem como negar. O Seven Sea, ele é o jogo mais relevante, talvez, desse ano, com certeza. Mas eu não gosto dele. Então eu não, não vou ceder. Imaginei, vou dar imaginei. Eu acho que ele vai ganhar, mas... Eu não acho que ele, pelo meu gosto, pelo menos, eu não acho que ele merece ganhar. Eu acho que tem jogos melhores, e eu acho que muito do que ele representa, ele, de certa forma, na minha opinião, pelo menos, representa uma certa decepção, um hype que nos cumpriu, pelo menos pra mim. Uhum. Então, por isso, dos que estão aqui, dos que eu tive contato, dos que eu joguei, o produto do ano, para mim, é o Veins of the Earth. Foi o livro que... eu mais gostei desse ano, foi o que mais me surpreendeu, foi o que eu achei mais coerente. E ainda é cedo pra falar, porque eu não li o Veins inteiro e eu quero fazê-lo. Mas talvez seja o melhor bestiário que eu já li na vida, ever. Complicação, a chance é difícil. A chance é grande de ser, porque é muito interessante, é muito criativo. É muito... Se bem que, por outro lado, né, talvez eu diga isso porque... Ele vem para subverter vários conceitos que se eu não estivesse em primeiro lugar, a subversão não faria sentido, entende? Uhum, mas uhum. O fato é que ele é muito, muito bom no que ele se propõe a fazer. Eu acho que é um livro excelente para quem gosta de old school, e imperdível para quem tá afim desse tipo de aventura de terror num ambiente terrivelmente hostil e desgraçado. É que tem um pouco também assim do... O Seven Sea, ele foi lançado antes, talvez, eu acho que fora o Polaris, porque o Seven Sea saiu depois do Polaris, não foi? Ou foi antes? Eu não vou lembrar as datas exatas. É, talvez, mas... talvez eu esteja falando também, porque eu tô há mais tempo convivendo com o Seven Sea do que eu tô com o Tales from the Loop, por exemplo. Ah, que sim, é um jogo que eu achei muito maneiro. O Tales from the Loop é bem recente. E é um produto recente. Então, assim, tem pouco tempo pra gente ver todo o impacto dele, etc, né? Ah, é que o Seven Sea já chegou pé na porta, soco na cara, né? É difícil. Mas como empresa, teve uma primeira impressão muito forte. É... mas eu não sei. Eu acho que entre... acho que Tales from the Loop, Veins of the Earth, Bubblegum Shoe, Seven Sea, Rifts, até o próprio Polaris, acho que todos esses teriam chance de ficar entre os dois primeiros. Eu realmente acho que Seven Sea esse ano vai ser. Eu também acho que vai. Tem muito como sair disso. O outro é o que fica questionado, eu acho que todos esses que você mencionou todos têm chances reais. Todos têm uma comunidade forte, assim, ou tá tendo um revival, ou tão falado, foi muito bem colocado. Então, não sei. É um ano, eu acho que tá um ano melhor do que ano passado, cara. Porque ano passado... embora não tenha tido um produto esse ano, como foi o The Genesis pro ano passado, que foi aquele produto... The Genesis! The Genesis do ano retrasado? Puta, agora eu fiquei na dúvida. Acho que foi ano passado, cara. Passado mesmo? Nossa. Eu acho que foi ano passado, porque eu comprei ele no meu aniversário, eu acho. Tem ele é mais ou menos um. Mano, mas eu já confiro isso. Nossa, então. Tá, não faz tanto. Mas, eu acho que ano passado, quando chegou, eu falei assim: nossa, é um ano que eu não tenho o que falar. Não tenho. Eu lembro de gravar com esse sentimento, sabe? Tipo, de. Cara, não tenho muito o que dizer, não tô torcendo muito por ninguém, né? Ah, não sei. No passado. Agora que eu tô vendo o que foi indicado no passado aqui. O que tinha? Tanta coisa boa, cara. The Genesis, Urban Shadows. Naquela época eu tava cagando pra Urban Shadows. É justo que pra mim era um Genesis, jogo bom. Eu fui pegar gosto pro Urban Shadows, sei lá, 3, 4 meses atrás. Mas tipo, o produto tem Blaze of Medusa, tem Ten Candles, tem Feng Shui 2, tem Drácula Dossier, tem Curse of Strahd. Acho que ano passado foi muito bom também. Então tô me confundindo, não é possível. Será que é retrasado que eu tô falando? Só que teve um ano aí que eu falei que eu cheguei no final e falei, nossa, vai estar fraco. Teve tá... Ryutama, teve. Porra, teve muita coisa boa no passado. Então eu falei merda. Então desconsidere. Também tem aquelas coisas, né? Por exemplo, hoje em dia o Urban Shadows pra mim é tipo, caralho, o Urban Shadows tava nessa lista, puta que pariu. Na época. Eu tava cangando e andando por Urban Shadows. Às vezes daqui a um ano, eu vou falar, puta pode merda, ser. Cara, Polaris tava nessa lista. Tipo, caralho. Sabe, né? Ou então, sei lá, Rifts, ou Time Watch, vai, Time Watch que tá lá pra eu ler. Nossa, como Time Watch, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Meu Deus do céu. Pode acontecer, mas isso pode é a maravilha dos Zenis. E é por isso que os Zenis são tão interessantes. Sim. Que é pra você conhecer, dar uma chance. Às vezes, um jogo que você já ouviu falar e tinha deixado passar reto, na hora que você vê ele ganhar uma premiação, você fala, talvez tenha alguma coisa aqui que eu não vi. Vou olhar de novo com outros olhos. E aí você se encanta ou jogos com a parada. Que são, não que você vai achar o seu próximo grande RPG, que você vai gastar uma fortuna, ou você vai comprar um livro só e vai jogar com o seu grupo por 10 anos. Mas às vezes aqueles Summer Love, sabe? Os RPGs Exato. Que você vê, você olha, você cria uma paixão e dura um pouquinho. Eu lembro de Spellbound Kingdoms. Opa, esse foi uma Summer Love foda. Tipo, Summer Love, assim, cara. Você pega, você fica com o jogo praticamente. Vocês ficaram durante um tempo, foi intenso. Depois foi cada um pro seu canto, de boa. Perfeita definição. Foi assim, cara, sabe? Tipo, nem todo negócio é um namoro ou um casamento com o jogo. Né? Isso é bem verdade. Mas é bem essa do negócio que tem. E às vezes acontece isso, da gente olhar e falar, pô, esse jogo aqui, sei lá, foi maneiro ali, fiquei empolgado, nunca joguei, mas foi isso, valeu. Tipo, não me arrependo do tempo que eu investi nisso, né? Sim, sim. E esse é o prazer de fazer esse episódio do Ennis todo ano, né? A gente faz mais pela gente de trocar essas figurinhas, porque obriga a gente a falar de cada livro, cada negócio, do que qualquer outra coisa. Mas eu espero que o público goste bastante também. E geralmente porque... gostam, né? Tipo, o pessoal fala, o episódio do N saiu, puta que pariu. E com isso, queridos ouvintes, vamos ficando por aqui. Esse revival de EDM pra vocês. Exato. Eu vou dizer qualquer coisa sobre o próximo episódio? Não vou. Porque das últimas vezes isso gorou. Então, não vou dizer nada sobre o eventual. Eu ia falar, vai ter mais ADM antes do ano que vem, antes do. Porque o Cavaleiro do Apocalipse seria o episódio de Ennis num ano e depois só o episódio de Ennis no outro ano, né? Já seria feio. Esse já seria um Cavaleiro do Apocalipse, assim, pro EDM. Mas depende de quem, Vitor? De você. É meu? Depende de nós. Depende de mim, de você, depende de nós. Depende. Mas depende. É isso, ouvintes. Espero que vocês tenham achado algum RPG interessante que a gente indicou aqui, que vocês vão se interessar, vão atrás e vão conhecer. E com isso, eu só posso dizer que eu fico muito feliz em mais uma vez poder dizer que até existem podcasts melhores por aí. E eu complementar, como sempre, né? Mas só o Escudo do Mestre tem o review anual dos Ennis. É isso aí, ouvintes. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima. Preferência 2017. Não, pelo amor de Deus. Até mais.